Não tem como mutar o Alô, alô? chat, será? Aê, pô! Aê! Tudo bom, gente? Boa Tudo noite aí, bem. desculpa a demora. Bom? Ah, tranquilo. Só vamos dar uma regulada no teu áudio aí que tá muito alto. Tá, só um minutinho. Sabe fazer? Porra, assim você me ofende, cara. Cara, quando eu casei, me perguntou se eu sabia fazer sexo. Pô, depois dessa daí não tem ofensa maior. Não existe pergunta no mundo que eu vá te fazer que não vai ser uma ofensa maior que essa. Sacanagem. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, fazendo umas copiazinhas, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí hoje pra gente gravar esse cast Made in Taiwan. Junto aqui conosco, o Fernando 3D. Fala, galera. Vamos gravar esse cast aí que é mais falso que o Jack Sparrow, hein? Pô... Puta que pariu. Junto aqui com a gente, Flávio Azevedo. Fala, galera. Ho, ho, ho. Uma garrafa de rum. Ninguém entendeu. É que mesmo... É porque foi ruim mesmo. É que é, não é porque as pessoas não se manifestam que as pessoas são ignorantes ao ponto de não entender a piada. Pode ser... Eu só pensei que fosse Papai Noel, mas tudo bem. Pode ser, Flávio, mas aí eu tô dizendo que pode ser que seja, que seja ruim a piada, só isso. Entendeu? Não necessariamente as pessoas são ignorantes. Mas ok. E hoje, pessoal, estamos aqui com um convidado muito especial vindo diretamente lá do Warpcast, JP! E aí, cara? Qual é? Beleza, gente? Pô, obrigado aí pelo convite. Tô chegando aí de tapa-olho, gancho na mão e o pau... Opa! E perna de pau. Eita! Oh, louco, o pau da perna na mão, quer dizer, o pé, pegou a mão do pé do pau... Eita, pô! Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí pelas postagens, os spoilers que a gente dá nos grupos, hoje nós vamos falar de um tema muito especial, mas eu vou deixar aqui que a Janeide diga qual vai ser o tema de hoje. Fala aí, Janeide! Olá, gente! Sabe quanto que eu ganhei para gravar isso aqui? Quanto? Nem um real que eu ganhei. Mas foi bom? Foi ótimo. Mas fala aí, Janete, qual é o tema de hoje? Ah, vamos falar daquele negocinho que a gente compra nas barraquinhas, é? O que que é? Aquelas bijuterias, aquelas coisas na feirinha, é isso aí que a gente vai falar? É quase isso. Ai, ai, ai. Obrigado, Janete, vai lá, senta ali no ponte agudo, vai lá. Ai, que delícia. Bom, se o pessoal não conseguiu entender o que a Janeide disse, nós vamos falar hoje sobre pirataria. Olha aí, o que é, o que não é pirataria, né? Muitos conceitos aí do que é, o que não é pirataria, compartilhamento e tal. Vamos aí hoje destilar o ódio de muitas pessoas sobre o que é pirataria e o que não é também, né? Inclusive... Nos bastidores aí rolou treta ferrenha, a gente ameaçando a deixar o cast por causa da pirataria, olha aí. Tô louco, sério? Não tô sabendo disso não, cara. Opa, olha aí, pô. Porém, antes da gente falar das piratarias, vamos para os nossos recadinhos, não é, Edu? Então, Tim Blue, é isso aí, galerinha. Se você usa lá o Facebook, que é aquela redezinha pirata que surgiu do original, que é o Orkut, que nós todos amamos, você pode encontrar a gente lá no facebook.com/machinecast. Ou então você pode dar uma tweetada pra gente lá no nosso perfil, que é o Twitter, @machine_cast. Não esquece de encontrar a gente lá no Instagram, é só você seguir nosso perfil Machinecast. Ou você pode fazer parte da nossa família e compartilhar... Não, compartilhar não, lá porque não pode pirataria, mas... Você pode se juntar a nós no nosso grupinho do Telegram, que é só você pegar o link que tá aí na descrição. Olha aí, e eu acho que é o contrário do que tu falou, Edu. Você pode compartilhar, né? Porque compartilhamento não é pirataria, olha aí. É, só que você não pode salvar no seu computador. Tem que ouvir e apagar. Não, tem que ouvir em streaming. É. E a indicação de hoje vai pra quem, Flávio? Porra, logo. Não, peraí. Como hoje é um cast de pirataria, hoje eu vou usar o meu Spider pirata pra fazer indicação. Meu Spider falsificado aí. Vai lá, Spider! Quebrou minhas pernas. Olá a todos. Gente, divulguem a palavra. E a minha indicação hoje vai pro cara da barraquinha de DVD pirata, pô. Olha aí, indica, olha aí. Indica pra ele. Aquele lazarento. Indica pra ele o cast. E. Mas e se ele fizer cópia pra vender? Aí quebra as pernas. Ok, ah, mas, ok. Aí, mas divulga, tá divulgando a palavra, pô. Então, galera, dito isso, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Isso aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho, não, né? Ô, patrão, esse daí, isso é coisa boa, meu. Maravilha. Tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar 3 e vai me pagar só 2. Só que eu acho que eu tô sem troco. Não, eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala? Certo, pessoal, voltamos. E agora vamos começar aqui a falar das nossas piratarias. Porém, né... Antes da gente entrar na pirataria raiz mesmo, aquela lá dos anos 80, 90 e início dos anos 2000, vamos falar da pirataria atualmente. E eu vou dizer pra vocês o seguinte, hoje em dia, eu acho que eu não consigo identificar se o uso da pirataria, ela é predominantemente... Por causa da razão social da pessoa, se o mais rico usa menos pirataria ou se o mais pobre usa menos pirataria, porque eu já vi pessoas com dinheiro de sobra podendo comprar um sistema operacional com um sistema por atualizar, com um sistema com a estrelinha na época do Windows 98, né? Com a estrelinha da atualização ali cópia pirata, e hoje no Windows 10 aquele coisinha preta do lado ali da tela dizendo que a cópia é pirata. A minha pirataria hoje em dia, ela diminuiu muito, ela se restringe mais a filmes que eu não fui ver no cinema e algum seriado que não passa na Netflix, que a princípio, por enquanto, só tem o Netflix. Futuramente, provavelmente, vai ter HBO Go, vai ter Disney+, lá, e, enfim, tantas outras streamings que as pessoas reclamam que pagam 200 e poucos reais por TV a cabo, mas aí paga 30 disso, 30 do Spotify, 30 do Netflix, 30 não sei do que, acaba dando os R$300 igual. Não muda nada. Hoje, eu posso dizer que eu uso muito menos pirataria. Games pirata já tem muito tempo, e um conceito que eu tenho usado sobre games piratas, principalmente jogos da Steam, Origins, enfim, é muito mais pelo teste, porque muitos desses jogos não têm demonstração, para depois futuramente comprar em uma promoção. Um desses jogos que eu recentemente baixei e instalei foi o Dragon Ball FighterZ, né? Baixei pirata, instalei, joguei, não gostei e não comprei. Poupei R$400. Boa. Eu acho importante porque, às vezes, não é nem pra você jogar e tal, mas pra ver se teu PC roda legal também, né, cara? Uhum, eu faço isso. Pera aí, Flávio. O teu PC não precisa nem testar pra saber que não vai rodar, Flávio. Mas tu baixa de sem vergonha que tu é, Flávio. Não, mas presta atenção. Se você olhar o meu PC e as especificações pra rodar o FIFA, meu PC não rodaria o FIFA, mas eu baixei ele e rodou, e aí? E aí, tu comprou o FIFA? Não, porque... Então não adiantou porra nenhuma, rapaz! Rodou, porra, tá vendo? Mas se eu não baixo antes pra testar, eu ia ficar sem jogar, porra. Olha só, safado, né, cara? Destruou todinho o conceito da pirataria honesta. E aí, JP, o que é que tu tem pirateado atualmente? Cara, não consigo pensar em nada assim de cara, não, porque... Eu tenho comprado mesmo jogos e tal. O máximo que eu faço, assim, mas já tem um tempo, que não acontece é esse lance mesmo, de baixar, dar uma testadinha e comprar, sabe? Uhum. Mas filme, até, cara, sem brincadeira, eu costumo alugar o filme no Google Play ou na PlayStation Network, que acaba ficando mais baratinho, né? Depois de um tempo, e eu não sou muito consumista de filme, série, não. Eu sou mais de videogame mesmo. Então, pra mim, a Steam tem boas promoções aí, Humble Bundle, Nuvem. Então, sempre dá pra comprar o jogo num preço acessível, né? Hoje em dia. É, tirando que nos PCs, os jogos, grande maioria deles, já é um preço muito mais acessível. Não que sim, ajuda. Não que seja barato, barato não é, realmente não é. Às vezes, mesmo quando o jogo é 50% de desconto, já não é barato. Uhum. Mas ele já é muito mais acessível do que o do console, né? E se você esperar um pouco, o preço cai pra caramba. Cai, cai. É só não ter desespero. É só não ter desespero. É que alguns jogos dependem muito do momento que tu tá comprando. Mas aí depende do jogo e a tua vontade de jogar, né? É outra, uhum. Aí já é outra coisa. Edu, o que tu tem pirateado, Edu, além da erva? Porque não vem tu me dizer que essa erva que tu consome e distribui pra gente é do teu quintal, que não é. Eu já provei e não é igual, tá? Então, baita de um safado. Tu tá importando essa porra de Taiwan e tá mandando pra gente dizendo que é do teu quintal. Essa bosta. Até cara, cocô de cavalo tem essa porra. É, porque mudou o regime político aí, a coisa complicou um pouco e tá um pouco difícil. Não. A atual gestão nunca disse que é contra maconha. Eu já ouvi dizer que é conta da bunda, agora maconha não. Tanto tá deixando de fazer a coisa errada. Caraca. Puta que pariu. Mas então, cara, eu tenho seguido a vibe mais ou menos igual a sua, assim. Tudo que eu posso por meios legais, eu consumo por meios legais. Mas eu continuo aquilo que eu não tenho acesso por vias legais, eu continuo pirateando mesmo. Igual... É, muito anime não tem nenhum meio legal pra você assistir além de fansub, então vai via fansub mesmo, porque senão você simplesmente... Eu não manjo de japonês pra pagar um canal japonês e ver o negócio japonês, entendeu? Então vai via fansub esses negócios. Mas livro, game, filme... Até filme, cara, quando tem locador aqui perto do meu trabalho... Eu dou preferência a pegar um Blu-ray na locadora pra ver do que baixar o filme pirata pra ver o filme e tal. Nossa, ou então ver na Netflix. Você mora anos 90? É no Acre. Locadora? Se você tem a locadora perto de casa, você é privilegiado sim. Fernando! E aí, Fernando, o que que tu anda pirateando além dos gamezinhos 3D? Cara, a coisa que eu infelizmente posso dizer assim, que eu costumo piratear é mais música. Porque é meio caro. Pegar uma banda determinada e comprar o disco e tal. Tá, mas Spotify aí, lindão aí é R$19, então, cara. Eu tô tentando mudar esse pensamento. Que nem na questão de jogos. Até o YouTube é uma via legal de você ouvir então, música. Então, aí há um ano e meio atrás eu tinha um Xbox destravado. Então era fácil comprar jogo. E hoje eu tento usar por vias mais legais. Que nem no caso de música, que nem eu citei. Que eu, infelizmente, ainda baixo, eu tento ir por vias legais, que nem tem o Spotify, tem o próprio YouTube que o Edu aí falou aí, né? Mas... Tá, é e se o cara que upou a música no YouTube não te detinha os direitos autorais e tu tá ouvindo, tu não tá consumindo pirataria? Não, porque a plataforma destina a monetização do canal toda pro... Mas um canal... Os direitos autorais. Não, mas peraí, um canal... que está infringindo os direitos autorais daquele lá, ele não é monetizado. Então, alguns deles nem renda tem. E mesmo assim, estão online. Alguns vídeos não são bloqueados. Não existe o bloqueio. Entendeu? Não, no YouTube tem, dependendo da música. Exatamente, foi o que eu falei. Isso que o Edu falou está correto. Alguns canais... tem a renda, a monetização destinada ao dono daquele direito autoral. Uma música, um vídeo, enfim, que seja. Mas alguns bloqueiam 100% e tiram o canal do ar. Outros simplesmente perde a monetização, mas o só fica passando, entendeu? Uhum. E aí? Mas isso a partir do momento que o cara, o dono dos direitos, vai lá e dá o strike ou pede esse negócio. Exatamente. Né? Enquanto ele não viu ainda, tá liberado. Agora, porque... Agora, mas pelo fato dele não ter visto, não quer dizer que tu não tá consumindo pirataria. Assim como numa locadora, se o Edu vai lá, em vez de alugar um Blu-ray original, ele aluga um pirata, quem... O dono daquele direito autoral não sabe que o Edu tá consumindo aquele produto. Ele não tem como ele reclamar. E aí? Não quer dizer que ele não tá consumindo. É. Cara, é porque eu levei em consideração que eu geralmente vejo pelo canal do próprio artista, saca? Mas realmente faz sentido, eu não tinha pensado isso. É, tem essa. Até, eu vou dar um exemplo pra vocês. Qualquer... Tem muitos episódios do Chaves no YouTube. Uhum. E eu não vejo as pessoas reclamar que perderam direito autoral, por causa que passa um episódio do Chaves e coisa e tal, pra Televisa, isso e aquilo. Tem muitos, muitos. Não é possível que eles não estejam vendo, não estejam querendo aquela monetização, entende? Então, mas, é complicado. É, mas agora que a Globo Multishow pegou, vai dar mole, que ela não gosta desse negócio de YouTube. É, tá certo. Agora me diz uma coisa, se eu pegar um meu automóvel, colocar uma caixa de som bem alta, eu comprei a música no Spotify, loguei no meu celular e tô tocando bem alto na rua pra todo mundo ouvir, essas pessoas não estão consumindo pirataria? Não, aí tu vai entender com o encade. Não, é o seguinte, recentemente a gente teve esse problema lá na empresa, porque fica tocando música ambiente na loja. Tem que pagar um documento, esqueci o nome do... Ah, deve ser esse aí. Que você, tipo, você compra os direitos, né, entre aspas, da música que você vai estar tocando ali no momento e tal. Pra distribuição coletiva. Isso. Então, é o mesmo caso daqueles estabelecimentos que transmitem pay-per-view dos jogos de futebol, Edu. É um pacote isso. Diferente, né? Isso. Opa. Aí, no caso, pra você colocar a música no carro de som e distribuir ela, pra você não infringir a lei, você teria que pagar essa taxa. Tá, mas aí acontece você que é o seguinte, eu não estou fazendo isso porque eu quero que as pessoas ouçam. Eu apenas estou ouvindo num volume tão alto que as pessoas, na volta, estão ouvindo porque elas estão ali. Então não é pirataria. Aí, você, na verdade, está cometendo crime de perturbação pública. Aí já transcendeu a pirataria, já é outra coisa. Já é outra coisa. Então tá, então já mencionado aí as piratarias atuais, vamos falar aqui das piratarias mais antigas, né? Obviamente, existem muito mais piratarias do que a gente vai se lembrar. Provavelmente vai terminar esse cast, a gente vai lembrar de alguma pirataria que ficou pra trás, mas aí não tem problema, já foi, já passou. E você, ouvinte, com certeza vai ficar lendo, nossa, mas não falaram tal coisa? Então, deixa nos comentários, até parece. Não, manda e-mail. Porra. Aí sim. Então, vamos lá, vamos começar. Gente, qual é a pirataria mais antiga que vocês se recordam assim? As roupas que eu usava. Caraca! Tô louco. Não, eu vou te falar, a época de Cavaleiros do Zodíaco, as roupas da feirinha, pô, duvido que o cara ia lá e pagava pra Toei, pro Kurumada. Não, mas isso tem até hoje, inclusive, né? Aham. Uh-huh. Não é algo limitado na época, acabou, mas já existia desde aquela época, com certeza, né? Aham. Uh-huh. Cara, pirataria que eu lembro, assim, da minha vida, assim, da coisa mais antiga, eu acho que era fita cassete de áudio, né? A fitinha lá. Que, porra, sempre rolava copiar o disco, né? O pessoal, não sei se o pessoal mais novo conhece aí, mas tinha aqueles microsystem lá, 3 em 1, caramba, 4. Não era nem época de 3 em 1, que nem tinha CD nessa época. Mas pegava o disco lá, por exemplo, do Mamonas. Não, mas o 3 em 1, no conceito, não é de CD. Ah, não, é verdade, é de rádio, né? É, 3 em 1 é rádio, rádio, vinil e cassete. O 4 em 1, que aí vinha o CD, né? Porra, é um Transformer, né, cara? Pô, e aí vinha, e aí tinha aqueles, como é que era o nome do magazine que tinha vários, como é que era o nome daquele carrossel, não é? Não lembro o nome daquela porra. Tinha, pô, botava 3 CDs, né? 5? Meu irmão tinha um, tinha 5, cara, é carrossel, né? Meu irmão abria a bandeja, tinha 5 lá dentro, cara, é uma loucura aquilo. Uhum. E porra, tu pegava o vinil de alguém e conseguia passar pra fita cassete, ou esses próprios 3 em 1 vinham com dois, né? Dois só cassete, isso. Cassete mesmo. A e B, e aí você copiava de um pro outro. Ou copiava do rádio, né? Também. Fazia as mixtapes. Uma coisa característica pra quem fazia cópia na época e se lembra, eu acho que a primeira fita cassete que eu fiz cópia foi dos Mamonas Assassinas. Pô, eu tinha também, cara. Olha, eu ia falar isso, cara. O meu sobrinho ganhou a fitinha dos Mamonas Assassinas, aí eu peguei e copiei. Uma característica muito peculiar de fita cassete original é que na parte de cima, de baixo, depende do lado de coloca, enfim, do lado contrário do qual tinha a fita pra deslizar ali no leitor, tinha duas orelhinhas, que nas fitas originais eram dois buraquinhos, não tinha as orelhinhas. E nas fitas graváveis ela tinha a orelhinha, porque é aquilo ali que permitia que tu gravasse em cima. Mas aí, tinha esse lance de você quebrar ela depois que você gravava e não queria que ninguém gravasse por cima, né? Não, é o contrário. Ela já vinha sem. Não, as piratinhas que você comprava, como? BASF. Depois você gravava o teu negócio, você... Ah, bom, não, mas se tu comprar a pirata... Bom, a pirata vinha com a orelhinha porque ela era pirata. Uhum. Eu tô falando da original. Aí, no caso, tu tem uma fita original de qualquer banda, qualquer coisa que seja, e aí tu não queria mais saber daquilo que tava gravado na fita, e ela não servia pra nada, porque tu só podia ouvir, não podia gravar nada. Aí o que que tu fazia? Tu botava umas buchinhas de papel naquele buraquinho, preenchia, e aí tu também, né? Isso, podia gravar por cima. Aí eu gravava por cima. Interessante que era um negocinho mecânico, era tipo um dentezinho que quando você apertava ele queria descer ali. Aí se tivesse um obstáculo ele permitia gravar. Se ele entrasse no buraco, isso falando do aparelho, né? Sim. Aí ele não permitia a gravação. Exatamente, é bem por aí. Cara, eu acho que a primeira tapezinha pirata que eu tive, porque eu não era muito de gravar música pra ouvir fita, esses negócios nessa época ainda... foi dos Cavaleiros do Zodíaco, quando saiu aquela tapezinha do pessoal cantando as músicas e tal, que tinha o rap do Zodíaco e tudo. Como eu era fascinado demais em Cavaleiros do Zodíaco, eu lembro que eu comprei a fitinha e era piratona, velho. Aquela capinha do Xerox colorido e, sabe, da fita transparente ali, sem nada, sem marca nem lá do A, lá do B na fita. Nossa, nem nada. Xerox colorido naquela época... Tá de sacanagem, luxo, hein? As minhas eram preto e branco, eu fazia na mão. Porra, no Xerox colorido, desenhava. Acho que não existe nem hoje. Cara, existe. Xerox colorido, tu tem certeza disso? Xerox colorido. Era, cara, de alguma forma era cópia colorida do negócio, porque não era a impressão original do capinha. Era a impressão digital, a impressão original, com certeza não era. Mas eu digo assim, tu tem certeza que não era uma impressão, era um Xerox. Não... Pode ser que era uma impressão. Eu tenho cara de Xerox colorido. Porque impressão não é a mesma coisa que Xerox. Tu entende, né? Existe uma máquina de Xerox e uma máquina de cópia. E a máquina de cópia aí pode sair uma cópia colorida. Que daí, no caso, é as impressoras de hoje em dia. A máquina de cópia é uma versão pirata da Xerox? Né, cara? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece, olha aí. O Xerox é uma cópia só com tinta preta, que é a mais barata, por isso que ela é Xerox. A partir do momento que ela é colorida, Edu, eu posso estar totalmente enganado, tu tá mesmo sem saber, tu pode estar certo, de que existe Xerox, uma máquina de Xerox colorida. Mas eu tô pra te dizer que tudo isso que tu falou aí é uma impressão, é uma impressora que imprimiu colorido, não uma máquina de Xerox. Então, eu acho que a gente assimilou a cópia como Xerox, mas Xerox é tipo marca, tá ligado? Uhum. Não necessariamente o... E com certeza tem máquina deles pra cópia colorida. É, mas aí seria uma impressora, né? Mas enfim, que seja. É que a língua portuguesa assumiu xerocar como cópia, né? Então, como cópia. O nome de cópia. Então, é aquele caso que a marca representa o produto. É. Não, mas eu tô falando da língua portuguesa, não é só o dialeto, não é só o que a gente fala. A língua portuguesa escrita mesmo tá no dicionário xerocar como sinônimo de cópia. É. Então, porque a marca virou sinônimo do negócio, saca? Dá até no dicionário. Ok, entendi. Achei que tu tava falando tipo o caso do Bombril. Ah, não. Ok. Flavinho, lembra, Flavinho, qual é a cópia mais antiga? Cara, o que eu lembro, assim, de cópia é a fita cassete de gravar o Cavaleiro do Zodíaco, não sei se conta como cópia, gravar conta, como conta pirata. Sim, conta sim. O que eu lembro, assim, era no videocassete gravar o episódio do dia do Cavaleiro do Zodíaco pra ficar vendo e guardar. E eu lembro de uma vez, cara, que o meu videocassete, não sei o que deu problema lá nas cabeças lá, não conseguiu gravar. O meu irmão botou o gravador dele de som e gravou numa fita cassete. Eu já fiz isso também. É o macetinho, não sei se aí também é assim, não sei, vocês são do Rio não, né? Eu sou. Mas, eu sou do Rio. Aqui no Rio de Janeiro... Eu sou do Rio, tá rindo do quê, Flávio? Eu sou do Rio. Não, tu falou que era mineiro no grupo bom. É. Não, mas ele é do Rio. É, eu sou do Rio. Rio Grande do Sul. Aí tinha uma estação aqui no Rio de Janeiro, que era FM, lá no comecinho assim, que conseguia pegar o áudio da Rede Manchete. Então, é, porque eu acho que como a Manchete era aqui na Glória, no bairro da Glória, então eles deviam transmitir por um sinal de rádio, não sei como é que deveria ser. E aí, tipo, dava pra rolar mesmo isso. Às vezes eu ficava de castigo, não podia ver o Cavaleiro Zodíaco, eu botava no radinho lá no canto e dava uma driblada nisso daí. Não, o meu irmão pegou o gravador de mão, o radinho de mão, botou do lado da televisão pra gravar. Caraca, Porra, aí, sacanagem. É, uma das coisas que eu lembro é isso e aquele bonequinho sem articulação do Cavaleiro Zodíaco. Porra. Ele que só mexia os braços. Não, nem o braço mexia. Mas antes dessa moda ainda dos bonequinhos, desses negócios e tudo, da fita e tudo, eu lembro, cara, a primeira coisa que eu tenho noção que eu tinha aí que não era legal, na época eu não sabia assim, nossa, original, pirata, não sei o que. Eu sabia que o meu não era legal. Pô, eu tinha esses cavaleiros aí que o Flávio falou pra mim, era original, pô. Né? Era na época da escola, cara, que ia o pessoal com material pra escola. E tinha os ricos, né, que ia lá com caixinha de lápis de cor da Faber-Castell, aqueles negócios todos, e a gente chegava lá com aqueles lápis de cor sem marca, giz de cera, tudo isso aqui, e eu colocava o negócio ali, borrava. Aqueles material todo tabajara, sabe? É. Nossa, aí, tabajara, aí material... tabajara foi no íntimo agora da nostalgia. Né, organizações, tabajara. A Tabajara eu não tenho certeza se tem vínculo com pirataria. Eu acho que é só uma questão de coisas mal feitas, só isso. Mas é aquele caso, baixa velho. Qualidade. Exatamente, em zoeira com a pirataria, saca? Mas Simone, a pirataria não necessariamente tem a ver com má qualidade, tem a ver com um produto. Mas eu acho que mais em conta. Mas eles zoavam com isso, saca? Que o Tabajara era o pirata do negócio e não funcionava direito, entendi, saca? Eu sempre vi que fosse tipo aquele 011, 1406, sabe? Pô, aqueles muita... produtos malucos. Ah, sim, do Polishop? Polishop. Ah, sim. Não, aquilo lá não é pirata. Inclusive, aquilo lá deve ser mais caro que qualquer coisa original que existe no mundo. Pô, né? Facas Guinso, você pode. Depois que você comprar a faca Guinso, você ganha uma segunda faca totalmente grátis. E com ela, uma faca de descascar laranjas. E essa faca corta o cano sem perder o fio. Veja! E tudo isso por apenas 44 vezes 999 mil cruzeiros. A gente presta a faca antes pra você cortar e pegar seu rim pra dar de entrada. Literalmente. E legal que o Noge do canal 90, ele fez recentemente um vídeo testando mesmo essas facas Guinso, saca? Pegou uma faca novinha, assim, que tava lá, coisa e tudo assim, e foi testando. Cortou o cano, cortar o negócio e tudo pra ver se era mesmo o fio afiado e tal. E, cara, realmente o negócio era poderoso, saca? O fio da faca era cabuloso. Toda a faca, depois que tu corta a primeira cebola, perde o fio. Acabou. Já foi. Já era. Malditos ninjas. Mas fala, Fernando. Se ele cortou as meias vivarina. Ah, pois é. Isso aí é o encontro do punho do dragão com o escudo, rapaz. Eu quero só ver. Né? Os dois se destroem. Na hora que ele tá cortando a meia vivarina, assim, a faca vai derretendo e vai queimando a meia, tá ligado? Ô, louco. Vai crescendo a larva, assim, né? Caramba. Tá louco. Bom, eu não sei se é considerado pirataria, mas a primeira coisa que eu me lembro de pirataria é de nunca comprar roupa, sempre ganhar as roupas do meu primo. Conta? Nossa, é compartilhamento. É igual você comprar um game usado, tá ligado? É mercado cinza, não é pirataria. É herança, é herança. Pois é, Edu, isso que tu falou agora é muito interessante. Há um tempo atrás, as empresas de games estavam brigando. Tem uma empresa grande nos Estados Unidos que ela vende jogos usados, eu não lembro qual é que é o nome. Algum de vocês? A Blockbuster, não. Não, é GameStop. GameStop. Eu acho que é isso, cara. É. Eles são famosos por vender games de segunda mão lá, né? E aí as empresas, querendo evitar esse tipo de coisa, porque muitas pessoas deixam de comprar os games usados, novos para comprar os usados, né? E aí pagam mais barato, enfim. E aí as empresas dizem que não ganhavam nada nessa segunda venda e coisa e tal. E aí assim, confabulando, assim, com aquela maconha do Edu na boca e viajando, eu pensei, pô, não é? Eu acho que eles têm razão, né? É complicado, eles gastam milhões fazendo um jogo, o cara joga, não quer mais e vende pra outro, e a empresa tem prejuízo naquilo ali, enfim, é quase como se fosse uma pirataria, blá blá blá blá. Mas aí a gente vai pegando, como é que se diz quando um caso já existe, tem um precedente no caso, né? Um outro caso muito... Não sei se na época que começou a surgir teve esse tipo de discussão, mas a gente pode pegar, por exemplo, os automóveis. Se eu comprar um Fiat Uno hoje e quiser vender ele no ano que vem, aí a Fiat tem que ganhar um percentual na minha venda do carro, entendeu? Claro que não. Né, cara? E tanto que as concessionárias de automóveis usados, elas lucram mais com a venda de usados do que de novos, velho. É, mas a concessionária não é a dona da marca. Não, sim, eu tô dizendo assim, que o mercado, ele movimenta mais dinheiro mais usado, nos usados do que nos novos. Pois é, e aí se for levar esse conceito dos games pra qualquer outra coisa desse tipo que tu vende usado, porra, imagina quantas coisas no mundo tem que mudar. E eu acho que aí um imóvel, eu não posso vender minha casa porque quem construiu tem que ganhar um percentual, né, cara? João Pedreiro tem que ganhar uma porcentagem. E também entra aquele caso da questão do consumidor, né, cara? Porque você fica fadado ali à loja. Então, por exemplo, você quer um game X. Se você não encontra ele no mercado, como que você vai adquirir esse Game X? Ele não vai ficar nas prateleiras das lojas forever, saca? Sim. As lojas, elas querem vender mercadoria, elas vão colocar a novidade, porque a novidade é o que vai vender mais. Mas você diz hoje em dia? Sim. Não, hoje em dia a gente tem a mídia digital e coisa e tal, e tudo, e tudo. Mas na questão dos games, por exemplo... Vamos colocar não, assim, mas no game, não, mas no digital. Game mesmo, mas mesmo que seja no game mesmo, tem alguém em algum lugar que ela não quer game digital, ela quer um físico de qualquer jeito que seja. Sim. Entendeu? E ou ela não acha, ou ela quer realmente pagar mais barato, ela vai lá na GameStop, lá sei lá o nome dessa loja aí, e compra usado. E aí a produtora diz que tem direito a uma parte nessa segunda venda. Por quê? Entendeu? Né? O game não é mais dela. No momento que eu comprei, não é mais dela. É meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Se eu quiser enfiar na bunda do estagiário, eu faço. Mas eu acho que tem um lance de, sei lá... negócio de que ele não é seu. Na verdade, você compra o direito de executar ele no seu console. Acho que tem uma sacanagemzinha dessa, uma brecha aí que permite que eles façam esse tipo de coisa. Pera aí, eu vou comentar um negócio e depois eu vou voltar nesse assunto aqui. Mas é igual acontece, por exemplo, no mercado editorial, saca? De livro, quadrinho, essas coisas. O livro, o quadrinho e tudo, ele fica nas livrarias, nas bancas e tudo por um tempo. Depois as editoras recolhem. Então, vamos supor, se eu comprei um quadrinho, fiquei com ele na minha casa aqui por um tempo, li, não gostei muito da história, eu vendo pra uma livraria de usados, por exemplo, é a chance da pessoa comprar, porque ela não vai... Não adianta ela ir na banca e querer mais a edição, porque ela não vai conseguir na banca mais comprar essa edição, saca? Então tem esse esqueminha também. Sim. Agora, o negócio que vocês estão comentando aí do setelado ao hardware, da questão do software, pode ser executado em qualquer lugar... Isso aí foi o que abriu o precedente, não sei se vocês lembram, lá na época do Nintendinho, que o Nintendo, né, não veio no Brasil por vias legais, a produção do console, mas teve aquela coisa de que as empresas no Brasil criaram consoles que eram compatíveis, que podiam ler os cartuchos lá da Nintendo. Sabe, que aí saiu o Phantom System, Dynavision, Gradient... Mas eles tinham... Não era... Eles tinham o direito pra fazer isso ou só criaram por criar, porque o Brasil era um país fechado na época. Não, assim, pelo que eu entendi na matéria quando saiu esse negócio lá do que tava falando do negócio dos consoles, foi o seguinte, não podia produzir o console no Brasil, né? A Nintendo proibiu e coisa e tal, e beleza. Aí o que, que o pessoal fez? Eu não sei, não tenho certeza se isso é correto. Não é que a Nintendo proibiu a produção. É que o Brasil, na época, era fechado para empresas externas. Produtos, e coisa importados, né? Isso, na verdade. É. Tinha reserva exatamente. De mercado e tal. Tanto que que era só 4 empresas de automóveis do Brasil, entendeu? Era Ford, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. Tinha que ser produzido na só, Franca, né? Era só isso, não podia vir Toyota, Honda, entendeu? Por isso que não tinha. Por isso que era só Fusca e Kombi. Na matéria deu o exemplo do Atari, saca? O Atari 2600, ele era produzido no Brasil, na Zona Franca de Manaus. Uhum. Mas era CCE. Ele não era Atari, era CCE. Não, então, tinha o Atari 2600 modelo nacional. Ah, entendi. Uhum. Então, entendeu? O que acontece é o seguinte, tem a diferença. Tinha uma empresa aqui que produzia o Atari, licenciado pela Atari, mas toda a fabricação era nacional. Isso. Entendeu? Já esses clones aí do Nintendinho que teve na época, o pessoal olhou o hardware, copiou e vendia, que é a moda caralho. Isso, porque não produzia, a Nintendo não quis produzir no Brasil, entendi. Então ficou essa brecha. Eles produziram o hardware, porque tinha uma quebra, um negócio na patente, aí teve a permissão, podia construir o hardware e você podia rodar os jogos da Nintendo. Até teve um processo lá, a Nintendo tentou barrar o negócio, né, de não ler os jogos dela e tudo, mas na época no Brasil tinha um... Não entendi a brecha na lei, como que ela funcionou certinho, mas as empresas não foram punidas por isso. Continuou podendo produzir o console e a galera podia colocar um cartuchinho Nintendo no console de boa. Entendi. Só colocar o cartucho da Nintendo, tinha produção nacional de cartucho pirata também. Aí já era pirata. Caraca. Aí os cartuchinhos lá já pirateavam os games. Porra, sacanagem, hein? O mercado evolui, né? E que o videogame na época era novidade. Então, é bem provável que esse tipo de coisa aconteça. Inclusive, hoje em dia, qualquer novidade que surge, ela automaticamente ela vai sendo copiada, distribuindo a moda caralho e depois vai se regularizando. Eu acho que um exemplo mais comum aí é esses aplicativos de automóveis por aluguel, né? Surgiu com um, hoje em dia tem vários, inclusive regionais. Tem um aqui no Rio Grande do Sul que o nome é Garupa. Né? Aí vem só um gaúcho, só sem o carro. Aí todo mundo nas costas dele e vai embora. Todo mundo. Parece um gaúcho de bombacha rosa que vem, sobe na minha garupa, tchê. E é um negócio muito interessante, né, cara? Porque essa lei aí é mais ou menos a mesma lei dos Correios. E o engraçado é o seguinte: o Uber, o 99, o Cabify, esses aí todos, por exemplo, eles são serviços. Então, o que que acontece? A lei, você pode patentear a marca. Então, a Uber, por exemplo, tem a marca dela. Se ela desenvolver um software, ela pode patentear o software e coisa e tal. Mas ela não detém a patente do serviço. Ela não pode impedir que o serviço seja praticado por outras empresas. Então, você pode ter outras empresas fazendo a mesma coisa que ela faz. O curioso disso tudo é o seguinte. Se o JP hoje aparecesse aqui na minha rua com uma van e botasse um monte de gente pra dentro e levasse pros seus destinos, ele era preso. Pô, logo o meu exemplo, cara. Quer me prender? É o ponto que eu ia falar do negócio do correio. O correio, por exemplo, ele domina o mercado. Você tem outras empresas, né, de entrega, você tem a FedEx atuando no Brasil e fazendo entrega estrangeira aqui não no Brasil. Não só, tem empresas de transportadora com um serviço similar do correio também. Despacho de comenda e tal. No entanto, tem um negócio lá que o correio, tipo, não pode ter competição, um negócio assim, saca? Não, mas se tem outras determinadas coisas. Você tem, mas, por exemplo, você não pode enviar carta por nenhum outro tipo de coisa que não seja o correio, saca? Ah, entendi. Nenhuma outra empresa vai poder selar a carta e coisa e tal. Exatamente, apenas os correios. Uhum. Tu pode despachar encomendas, mas não correspondência. Isso. saca? E aí fica aquela coisa assim, pô, por quê, né? Igual o transporte público, por exemplo. Você tem uma empresa que fornece o transporte público. Sim. Aqui em Belo Horizonte funciona assim. Sim. Tem uma empresa só. É, e você não pode ter... transporte público até nem se compara, porque é um transporte coletivo, e eu tô falando mais tipo táxi, né? Porque o único, o único meio de transporte de baixa população é o táxi, que é totalmente legalizado. Aí, se eu boto pessoa, passo numa parada de ônibus e boto quatro pessoas pra dentro do meu carro e levo elas, eu sou preso. Eu não posso fazer esse tipo de transporte. É ilegal. Mas aí surge um aplicativo, aí tudo bem. Aí não porque tem problema. É um aplicativo de carona, você não pegou o pulo do gato. Porra, tá sacanagem. Então, mas o aplicativo ele tem a diferença pro táxi. O táxi, você tá na rua, e aí você faz o sinal pra ele parar pra você e te pegar. Então, não necessariamente, eu posso ligar. Então, aí que tá. Já o Uber e tal, ele é puro aplicativo, você não pede pra ele parar na rua. Eu acho que essa aqui é a brecha, entendeu? Ele é meio que um transporte particular. Não um cara sei, que você paga pra te levar do lugar A ao B. Entendeu? Não tenho certeza. Eu acho que ele se encaixaria tipo um serviço de limusine, saca? Tipo esse pessoal que faz casamento e vai com limusine. É bem isso. É bem isso. Não, ele é basicamente um aluguel de automóvel com um chofer. Exato. É. Tipo isso, encaixaria nisso. Você estaria pagando o serviço. Talvez ali. Seja isso, né? É que é diferente de passar um Uber na rua e aí a pessoa diz, para que eu quero, né? Aí vai dar merda. É, então talvez seja... Seja aí a brecha que o JP falou. É, o 99 Gol agora, que você abre o mapa, você vai caçar o carro na rua. Ah, não sabia. Olha aí, ó. Viu, sabe? Isso também é novo pra mim. Não, 99 tem, 99 Gol. Não sei se é carro normal ou se é o próprio, porque o 99 tem tudo. O carro tipo Uber, né, o popular e o táxi também. Mas tem. Agora, mudando um pouco o assunto aqui, me ocorreu o seguinte. Antigamente, a gente na loja e tudo, a gente tinha lá as bolas, né? Você podia comprar bola de vôlei, bola de basquete, bola de futebol. Ainda tem. Não sei se tu sabe, ainda existem bolas pra vender. Não, sim. Tô dizendo... Não ou sim? Não, eu tô... O que eu quero dizer é que o que a gente fazia antigamente, como a gente não tinha acesso a pagar caro na bola... A gente fazia aquelas bolas ali com papel enrolado e fita adesiva. Caraca, vai tocar a musiquinha do Chaves agora. Vai tocar a musiquinha do Chaves pro Edu agora. Caralho, Edu. Vocês nunca fizeram essas bolas assim, não, cara? Não, bola de meia. Jornal. Bola de meia, jornal e meia. Não, assim, não. Caramba, velho, era muito comum. Mas também não tinha bola, viu? E tinha aquele negócio, você tinha, né, o raquete de hóquei, os negócios tudo a gente improvisava com cabo de vassoura. Não, peraí, raquete de hóquei? Em loja de esporte tinha. Sério, eu achava que hóquei se jogava com bastão, tá, viu? Tá, ou taco. Taco. Raquete? Desculpa. Desculpa aí. Foi mal aí. Então, você tinha lá os tacos de hóquei e coisa e tal, a gente improvisava com cabo de vassoura e coisa e tal. Isso era pirataria? A primeira coisa que eu queria saber... Ou era produção artesanal. Tá, tudo bem. Independente se é pirataria ou não, isso é o menos relevante nesse assunto. Eu queria saber em que raios de gelo que tu jogava hóquei. A gente chamava de street hóquei, velho. Então, hóquei de rua. Mas era com patins? Com patins. Ah, então é hóquei. É um burguês safado, né, cara? Jogando hóquei no asfalto com patins. É muito burguês. É muito burguês. Cara, mas... Era... Cara, isso foi... E ainda foi me reclamar que fazia bolinha de futebol com papel e meia. Justamente pra gente jogar o hóquei, saca, velho? Fazia as bolinhas. Mas gastava todo o dinheiro no patins, porra. Não é melhor. Mas o patins era pirata, velho. A gente ia naquele camelô lá e comprava os patins de piratão, tá ligado? Tipo, ele gastava todo o dinheiro era na raquete de hóquei, porque só ele que tinha. É, porra. Aí o Edu entrou num ponto muito interessante agora. Edu, no off, aqui antes da gente entrar, a gente tava falando um pouquinho sobre a pirataria, algumas coisinhas sobre a pirataria e a gente falou que ia discutir no cast. Vamos entrar agora no ponto no que, o que é e o que não é pirataria, né? tem gente que, alguns, eu acho que alguém falou que não tinha muito, antigamente fora da internet, o Edu que falou, fora da internet não tinha pirataria, assim, que ele se lembrasse. Pô, eu vou te lembrar uma coisa. Na época, nos anos 80 e boa parte... Ah, não, eu tô falando, assim, de 2000 e pouco pra cá. Ok, ok, depois da internet. Isso. Tá. Com a internet... Exato. É, popular. Isso. Anos 80 e uma boa parte dos anos 90 e até hoje, hoje bem menos, existiam os camelôs. Sim. Se não 100%, a grande maioria daqueles produtos não eram originais. Uhum. Que nem tu falou na tua chamada lá, era tudo made in Taiwan. Ou seja, nós tínhamos produtos nacionais com produção lá em Taiwan. Que porra é essa? Sabe? E não precisa ser um produto nacional. Podia ser um produto de marca americana com made in Taiwan. Eles mesmos poderiam mandar fazer em Taiwan, porque é mais barato. Que caso que acontece hoje na China, por exemplo, pra você, burguesinho safado que tem um iPhone X aí, ele foi feito na China. Não foi... grande parte dos iPhones é feito na China. Não necessariamente ele é pirata. Simplesmente ele é feito lá porque é mais barato. Porque lá as crianças recebem um salário bem menor. E lá não tem menoridade para trabalho. Entendeu? Aqui no Brasil, 14 anos menor aprendiz a partir de 16 com carteira assinada. Lá, com 5 anos, tu tá abaixo de chicote produzindo iPhone para mim. É isso aí. Para mim não, porque eu tenho Android. Mas pro Edu aí. O Edu aqui. Que não, pode... eu também tenho Android. O JP, então. JP. É ruim. Então é Flavinho, então. Flavinho, só não. Pode. O do Fernando tem display 3D. Né? É o meu tempo. Seria o do Neilson, porque ele segura a maçã. Seu rabo. Eita porra. É, não. Boa, é isso aí. Todo mundo sabe quem é que tem iPhone aqui, né? É o Spider. Comprado lá em Dubai. Ele foi lá e comprou lá em Dubai. Banhado a ouro. Pô, mas no camelô ainda hoje, cara, tem um negócio assim que às vezes aparece na internet, que é, por exemplo, Vingadores, aí tem lá um Shrek no meio. Porra, isso aí... Vingadores, Homem de Ferro, aí tá o Superman dentro do pacote. É, tipo isso. Acho que o brinquedo ainda rola muito, cara. Rola muito. Brinquedo, a pirataria é insana. Mas uma coisa que eu acho que todos nós aqui no Brasil, não só a gente aqui, mas no Brasil como um todo, a gente até já deu uma palhinha desse assunto aí, são os games. Os games, eu acho que no Brasil, se 5%, eu acho que eu tô chutando lá em cima, 5% dos consumidores de games do Brasil comprou original, é algo surpreendente. Tipo de... Cara, mas tem, eu acho que tem um abismo, saca? No começo, anos 80, comecinho dos 90, eu acho que o consumo de originais ele era um pouco mais forte do que o pirata. Mas então, depois, depende. Com a mídia digital, aí é pirata 100%. Então, depende do período do console também. Por exemplo, Master System e Mega Drive, o Master System eu não me lembro de ter visto fita pirata na época. Também não lembro não, só tem original. Mega Drive era mais raro e só em 93 que a Nintendo chegou aqui no Brasil e aí começou a ter Super Nintendo e tal. E aí, cara, começou a aparecer também as fitinhas de Super Nintendo. Mas nessa época aí eu sinto que a maioria era original. Depois, quando chegou na época de PlayStation, aí é que voltou a farra mesmo, igual era na época do Nintendinho e do Atari. Uhum. O grande diferencial da quantidade de pirata ou não é se existia no mercado aberto os games originais. Exemplo, Master System, que tinha a Tectoy como distribuidora. Então, se um pai ou uma mãe entrava na Mesbla ou na Arapuã, por exemplo, tinha lá a fitinha de Master System para vender. Entendeu? E, inclusive, até podia pagar com um carnezinho ali em 12 vezes, dependendo. Não, né? E aqui também tinha, representando a Nintendo depois, teve a Playtronic também. Mas daí já na época do Super Nintendo. Do Super Nintendo, a partir de 93. Não, apesar de que eles trouxeram o NES também, mas aí já era terra de ninguém, né? É, a pirataria já tinha dominado. Inclusive, o 64, como também vendeu no mercado nacional, o 64, dificilmente tu via fitas de 64. Eu não lembro de ter visto, cara. Tinha, eu vi fitas de 64 pirata, mas era um videogame também vendido em lojas, então também se comprava mais jogo original. Agora, PlayStation não tinha mercado no Brasil. Mega Drive também não tinha da Tectoy, mas Eu acho que o Mega Drive sofreu também bastante com pirataria no Brasil. Assim, eu não me lembro de ter visto alguma coisa pirata do Mega Drive. Era original. Tinha umas fitinhas do Sonic 3 que não salvava e tal, tinha uma coisinha ou outra. Todos tinham. A questão é que os que tinham mais era Atari, Super NES, desculpa, o NES, né? NES. Uhum. Esse então era uma. Inclusive até do próprio videogame, como a gente mesmo falou aí, né? Marcas oficiais, só que não. Só que não. Querido, tinha um cartucho Super Irmãos que vendia no Brasil pro Nintendinho. Porra, a gente usava pirataria sem ser pirataria, porque era uma pirataria legalizada pelo governo. Mas olha só. Volta à ditadura. Teve uma mudança. Aí ninguém vai jogar The Last of Us, vai jogar o último dos manos. Tem um momento importante aí, que foi a mudança das mídias adotadas pelos videogames, né? Quando mudou do cartucho para o CD, e aí o gravador de CD ficou acessível pra gente ter um computador pessoal, porque você não tem como gravar até hoje um cartucho aí no teu PC, tem? Mas o CD tem, né, cara? Mas então, facilitou muito. Não que tenha mudado, mas eu acho que acrescentou. Porque no caso a Nintendo, que era a gigante da época, ela ainda permaneceu no cartucho. Não, olha só. A Nintendo, ela se recusou a mudar para o CD. Sim, e por isso ela se fudeu muito no 64. Exato. Mas o que eu tô dizendo? E ela não era mais gigante nessa época, não, cara. O PlayStation já tinha batido o 64, não, assim. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: antes do CD, a Nintendo era, junto com a Sega, gigante dos videogames com cartucho, né? Uhum. Aí, no momento que surgiu a tecnologia do leitor digital, aí ela não quis mudar, quis permanecer no cartucho, por causa daquele monopólio lá, inclusive de vendas dos cartuchos, né? Porque ela vendia para as produtoras. Tinha que comprar deles o cartucho. Deles o cartucho. E aí surgiu, simultaneamente com o cartucho da Nintendo, o disco de CD, né? Uhum. Então eles coincidiram os dois. E aí a gente viu quem levou a melhor, né? Uhum. Então não substituiu. Ele acrescentou. Mas eu digo assim, eu tô entendendo o que você tá dizendo, mas o que acontece? Nesse primeiro momento aí, a gente tá falando de 96, quando saiu o 64, entendeu? Sim. Mas teve um momento que a mídia foi substituída pelo disco, entendeu? Uhum. Até o próprio GameCube começou a vir com disco. O 64 de 96? É. Você tem certeza disso? Absoluta, certa resposta. Olha aí, porra. Valendo R$1 milhão. Olha, levando em consideração essa informação aí, muito defasado, né, cara? Porra, porque o PlayStation já existia 2 anos, ou quase 2, né? A ideia do Nintendo 64 era ser superior ao PlayStation. Não, ele realmente ele era. Entendeu? Então, a ideia já era ele ser a geração pós-PlayStation. Ele tinha um gráfico melhor, tinha alguma coisa, eu não lembro exatamente o que eu vi, eu lembro de ter visto uma reportagem, ele perdia em áudio, obviamente, porque não tem como superar a qualidade de áudio e reprodução de vídeo, mas em muitos fatores ele era melhor. Processamento, por exemplo. Os polígonos dele eram melhores. Ele trabalhava um pouquinho melhor com textura. Exato. O grande exemplo disso é se tu botar lado a lado aí Resident Evil 2 do PlayStation com Resident Evil 2 do 64. Nossa, o 64 E aí perdia naquele lance, por exemplo, Tony Hawk Pro Skater do PlayStation 1, você zerava e tinha os vídeos, né? No 64 zerava e tinha um parabéns. Exatamente. O cartucho não suportava tanto. Não suportava os 700 e poucos mega lá do CD. Uhum. O Tim Blue, na época já do Super Nintendo, acho que já tava começando já a pirataria. Porque eu lembro de ir nos camelô comprar as fitas pirata. Sim, tinha. Não tava começando. Já existia há anos. Não, né? Já existia muito. Anos. Só que ela deu uma diminuída boa na época do Mega Drive do Super Nintendo. Em relação ao Atari e Nintendinho. Por quê? Porque o mercado já era aberto. Ou seja, essas locadoras também, né? Sim, os donos de locadora compravam o original e distribuíam então, ali. Então. Mas é mesmo pra comprar, porque quem tinha o Super Nintendo em casa, comprava na loja, né? Então tinha os jogos também pra vender na loja. Aquilo que a gente falou, o mercado se abriu na época do Mega Drive e do Super Nintendo. Então as coisas ficavam acessíveis, entre aspas, mais acessíveis de encontrar, né? Porque o Nintendinho, não tinha Nintendinho, tinha o Famicom... que era importado do Japão, ou NES que era importado dos Estados Unidos. E eram caríssimos pra, ti, pra comprar. Tinha que ir lá no Uruguai comprar, ou no Paraguai. Aliás, na época era no Paraguai, ninguém ia pra... Eu não tive o NES na época, eu tive o Master System. Eu tive Dynavision. É, Dynavision é uma dessas do Nintendinho aí, né? É, sim. Então, o Master, pra mim, eu só fui descobrir o que era cartucho pirata no Super Nintendo, que no Master eu fui pro Super Nintendo. Uhum. É, e mesmo assim, cara, naquela época, eu dava, pelo menos eu, né, dava preferência sempre ao cartucho original do Super Nintendo pelo seguinte... Os games originais, alguns deles, muitos deles na verdade, né, vinham com algum tipo de modificação no cartucho que não era só o jogo. Ou era uma bateria de save para poder manter save state, manter save game do jogo. Uhum. Ou era igual o caso do Star Fox, que tinha o chipzinho lá de negócio gráfico para você poder rodar o game e tal. Uhum. E, cara, eu lembro até hoje da frustração que eu tive quando eu pedi de aniversário a minha mãe um game. Ela me deu Donkey Kong 2, só que ela me deu um pirata e o jogo não salvava. Pô, caraca. Saca, velho? Então, toda vez que você ia querer pra jogar, começava lá da primeira fase. É, o mesmo... Então, não podia desligar o console. Mesma decepção que eu tive com Super Mario World. Que não salvava, então. Eu tive isso, acho que eu cheguei até a comentar com o Cash com o Super Metroid. Era muito triste isso, cara. E era pra tornar ele mais barato, né? Porque o chip era muito mais simples. Ele não tinha chip de memória, caso, memória ROM, né? E nem a bateria, então se tornava mais barato. Tu sentia no peso da fita. Original, uma pirata, tu sentia o peso. É, dava pra sentir. Eu não sei se na época vocês chegaram a abrir alguma fita original e uma piratinha pra ver, o tamanho do chip também é muito diferente, cara. É a diferença do peso que o Flávio tá falando, né? O peso da culpa, né? É. Não, mas não era a gente que comprava, era os pais. Cartucho pira. Meliante e os pais. É. Né? Eu lembro de ir com a minha madrinha pra escolher. Eu escolhi o Ultimate Mortal Kombat uma vez, no camelô pra comprar. Ai, ai, ai. Mas os joguinhos de fase, assim, tipo Donkey Kong, Mario ou qualquer outro, assim, tinha que salvar. Porra. Era uma decepção muito grande não poder. Muito. Porra, era triste. Então, eu fui até quando o Super Metroid não salvava, mano. Eu só fui zerar. O Super Metroid, uns anos depois, assim, lá pra 90 e pouco, com 99, 2000, com emulador. Porque a fita que eu pegava emprestada não salvava, tinha que deixar o console ligado direto. Caraca. Fernando, lembra de algum joguinho pirata que tu comprou, Fernando? Não, comprado não. Porque como não tinha condição de comprar, eu ficava mais em locadora. Mas não tinha nenhum aparelho. É, não, tinha os primos que tinha Mega Drive, Super Nintendo, eu jogava neles lá, né? Mas tu consumia pirataria na locadora ou não? Não, só na parte do Play 1 mesmo. Tá, e aquele conceito de pirataria, locadora de videogame, é pirataria? Mesmo jogo sendo original? Cara, entra naquele caso, eu acredito que deveria pagar aquela taxa do ECAD lá. Pra poder você permitir as pessoas jogar e coisa e tal e tudo, porque você tá distribuindo o direito ali pras pessoas. Entendi. Porque... Mas aí cai naquele conceito de que é meu, né? Eu comprei e eu faço o que eu quiser. Mas eu posso comprar... Tá, então, por isso aí que tu tá falando, eu posso comprar um disco do Sandy Júnior e botar no YouTube e pras pessoas ouvir e me pagar, e aí? Tá fazendo um desafato com as pessoas. Que é muito aquele caso, né, velho? O filme, por exemplo, você ir lá na locadora, alugar e levar pra casa, assistir o filme e depois devolver o filme e tudo, nunca foi considerado pirataria. Sempre foi considerado até meio que o comum de você assistir filme. A prática de você ir pra ter em casa é uma coisa muito mais de agora, né, da época do DVD e Blu-ray e tudo, do que do próprio VHS. As pessoas até compravam e tudo, mas não era aquela coisa assim, nossa, vou ter uma coleção aqui dos VHS da Disney. Aqui não, a coleção que tinha era tudo pirata, meu irmão. Né? Você gravava 4 filmes numa fitinha VHS lá, compactava lá em 6 horas e gravava 3-4 filmes. Tinha lance das velocidades diferente, né? PSP. Mas cara, lá em casa tinha uma TV que vinha acoplado um videocassete, né? e tinha um videocassete externo. Então eu fazia muito isso. Eu ia na locadora, pegava os filmes, chegava em casa, copiava tudo e devolvia na locadora. Se aí tivesse dois videocassetes, ou pegasse outro emprestado com alguém, dava pra fazer também. Né? É, meu irmão fazia isso. E eu tinha uma caixa, velho, de grandona, assim, de ter umas 30, 40 fitas de VHS, assim, cada uma com 3, 4 filmes. Tinha uma lá que o Senhor dos Anéis estava em duas fitas, os três filmes. O Flávio, eu não sei se o Flávio ouviu o cast do Resident Evil 2, se ouviu, não sei se lembra, mas eu pirateava os games naquele formato que tu gosta, Flávio. Como? Eu não vi, mas eu não lembro. Eu ligava, eu ia na locadora, olha só, meu irmão comprou um videocassete e eu levava o videocassete pra locadora. Lá na locadora eu ligava o videogame no videocassete e o videocassete na TV pra transmitir o que eu tava vendo, né? E gravava eu jogando, e aí eu ia pra casa assistir. Olha aí. Ó, o primeiro gameplay aí. Eu gravava. Do YouTube. É, eu gravava o meu gameplay e assistia depois em casa. Eu ia dizer, pô, mas quanto é burro, hein? Morreu pra esse bicho aí. Eu e meu primo, nós fizemos isso com Ultimate Mortal Kombat 3. Uhum. Tinha aqueles códigos, né, que você fazia lá o Cool Cooler, Scott's Stuff, aí você fazia o Fatality com um botão só. Então a gente gravou todos os Fatalities de todos os personagens. A gente chegava ali, fazia lutinha e tal, chegava na hora do Fatality, colocava pra gravar, dava o Fatality e parava. Aí outro personagem fazia isso. Aí a gente tinha uma fita lá compilado com todos os Fatalities do jogo. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro, que coisa absurda. Porra, mas no Ultimate não era só você zerar o torneio? É, que tinha o Supreme Demonstration, né? Aí você vira todos os Fatalities. E tu acha que o Edu ia fazer isso, virando? Caraca, não conseguia passar a primeira luta. Edu botava naquela torrezinha mais baixa, mais fácil, e não conseguia não, passar. Cara, aquele torneio contra todo mundo. 5 horas lutando ali, ó. Ô, Tim Blue, aquele torneio também que tu botava 8 jogadores, sei lá, que, em chave, depois que zerava aquele torneio, acho que dava pra escolher. O Edu botava aquele torneio com 8 jogadores, jogava ele sozinho e perdia e não conseguia. É, deve ser, porque, cara, eu não sei dessas tretas aí não, velho. Ah, Edu! Isso aí, meu Deus! Bom. Agora vamos entrar aqui numa parte ainda, pode ser também games ou tantas outras coisas, que é, já entramos na parte da internet. Chegou a internet, final dos anos 90. Mas posso só comentar um negócio antes do advento da internet popular? Não. Ah, tá. Fala aí. Não, porque lá pro final dos anos 90 é um modo de pirata. Meu pai comprou um ponto da TVA com todos os canais abertos. Você é pirata, não é? É, com certeza. É o Gatonete? Gato? Não, ele comprou o ponto. Ele não é Gatonete que você paga por mês. Ele comprou o ponto tava liberado todos os canais, pronto. Tu tem que explicar o que é ponto, né? A gente não tá conseguindo entender. Pô, o ponto é o aparelhinho. Então o aparelho dele era meio que desbloqueado. Você não precisava pagar a assinatura e mesmo assim o sinal estava sendo decodificado. É pirata, todos os canais. Você não tá pagando ali. E aí precisa dizer que isso é pirata ou não? Então, mas é um bagulho antes da internet. Já tinha pirataria de TV, a famosa Gatunet aí. Tá, mas o que tem a Gatunet a ver com a internet, cara? Isso não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas tô falando antes. Eu falei que foi antes da internet que eu falei. Falou que ia pra... sempre existiu, hein? Então, você falou que ia pular, então eu vou botar... Não, é que eu entendi que tu tá querendo dizer que e em algum momento isso tinha a ver com a internet. Não. Ah, é, entendi. TV pirata existe muito antes do que a gente conhece, inclusive, né, cara? Uhum. Porque a TV a cabo chegou no Brasil, aliás... nem era TV a cabo, eu assistia TV a cabo e nem cabo era via satélite. Então, enfim, quando veio TV a cabo pra cá já existia há milhões de anos já nos outros locais aí. É, tinha umas treta de botar no decodificador na net, botar um... TV a cabo deve estar chegando agora no Acre, eu acho. Nossa, parabólica. Tá estreando Chaves lá agora. Ai, ai, ai. Tá passando TV pirata lá. Bom, então vamos passar aí ao meio mais potente de pirataria da idade moderna, digamos assim, né? Começou meio dos anos 90, mas ele se fortificou muito no início dos anos 2000, que é a internet. Então, muita coisa começou a ser pegada da internet e copiada a moda caralho. Uma coisa que eu não tenho certeza, eu sempre tive muita dúvida sobre isso, são os games de Play 1. Os games de Play 2, eu sei que era pela internet, porque eu mesmo copiava na internet e gravava. Uhum. Então já tinha. Uhum. Os Play 1, eu não tenho certeza se aqueles jogos de Play 1 que eu comprava no Bacião, nos camelô, chegava lá, tinha cestos e cestos de jogos, comprava 3 por 1 real. Se o cara tinha gravado na casa dele, ou alguém conhecido dele gravou e ele tava vendendo lá, como é hoje em dia, que a gente vai em algum local específico, tá um cara lá com trocentos DVD espalhado pelo chão, de filmes, séries e jogos, que ele mesmo fez, imprimiu as capinhas e botou no saquinho, ou se ele vinha da China com aqueles jogos, porque vinha com a caixinha, capinha e coisa e tal, enfim. Vocês sabem de alguma coisa disso? Sabem responder isso ou não? Cara, tinha as duas coisas. Ah, é? Provavelmente os primeiros a chegar no Brasil deve ter sido assim, né? Deve ter vindo da China ou de algum outro lugar e tal. Mas já era comum já a tecnologia de cópia do CD, por causa dos CDs de música, saca? Aham. Então, provavelmente já pegavam, tipo assim, você compra uma matriz ali, e dessa matriz você faz a cópia em casa mesmo e sai distribuindo. É porque a capinha mesmo eles usavam a do CD mesmo. É. Fazer uma cópia da capa do jogo, jogava ali dentro. E isso, imprimia as cópias ali da capa do jogo, fazia a cópia do CD e... Tá, aí provavelmente o cara, tipo assim, comprou um lote da China, né, e vem lá os jogos, aí o cara fez 100 cópias de cada jogo e depois fez mais 100 e foi fazendo. Porque assim, eu acho que o único... CD original de PlayStation que eu vi na minha vida são aqueles de demonstração que vinha com o aparelho quando tu comprava. Eu ia falar isso. E aí, os que se achavam entendidão de jogos e coisa e tal, dizia assim pra mim: todos esses jogos aí que tu tá vendo é original, é pirata. Aí eu dizia: mas como é que tu sabe que é pirata? Porque o CD original é preto. Só porque aquele CD de demonstração era preto. A mídia dele era preta. Não. É, mas não. E aí achava que todos os CDs tinham que ser pretos. Se o CD, tu comprava o CD, ele não era preto, ele não era original. E aí depois surgiu, que eu me lembro que eu ia no camelô e o cara pra vender dizia assim pra mim: ó, esse aqui é prensado. E eu não fazia ideia do que ele queria dizer com aquilo. Mas, ó, é prensado, então beleza, então eu vou comprar. Mas eu não fazia ideia do que ele queria dizer com prensado. É que aí, futuramente, quando a internet desemburreceu muitas pessoas, inclusive eu aprendi que as mídias de CDs e DVDs, elas não são copiadas digitalmente como a gente vê queimadas assim com um disco no gravador de DVD ou CD. Elas são coladas, prensadas mesmo com uma prensa. Pelo menos que eu vi lá. E aí quando o cara diz pra mim: ah, isso aqui é prensado, aí eu, puta, então é assim. Eu tô errado? Não sei. Alguém desconhece? Eu sei também. Pra mim o prensado era só o CD ser a qualidade melhor. O CD e não a gravação. Não, eu acho que é do método mesmo. Falava do prensado aqui, era um CD que ele vinha dourado. Aí o cara falava que era prensado. Isso. No caso do Play 2. É, o que eu sei é que o prensado é aquele que vai na máquina e desce um negócio assim, pum, meio que dá uma carimbada nele e prensa. Uhum. Porque tem aquela diferença do gravador de CD, né? Não sei se vocês já viram em alguma apreensão, alguma coisa assim, que o cara tem uma torre com 17 gravadores, o cara grava uma porrada de CD ao mesmo tempo, né? Tudo ligado na mesma torre, né? Trabalhei muito com isso. Quer dizer, opa! Tá, mas assim, o disco produzido em massa... oficial, assim, sai lá da empresa que a distribuidora contratou pra fazer as cópias. Ele não é assim, ele não vai dentro de um driver de um computador e ali saiu outras cópias, não é gravado assim. A prensa, eu acho que é isso, né? Ela já é uma mídia que simplesmente vai colada naquele plástico que é o disco, não é? Eu sempre achei que o prensado do camelô era um desenho que vinha em cima do DVD, cara. Eu também achei. Cheguei a pensar que era isso. Da label. É, eu também achava que era isso, da label. Mas aquilo é só um decalque, então. É, tinha umas que era papel, tinha outras que não era nada, era só escrito bom de guerra. É. Entendeu? Mas tinha umas que era, parecia que veio colado mesmo, legalzinho no. É, porque. Aí é como se imprimisse no CD, então, a gravação, em vez de gravar normalmente. É porque assim, se tu pegar e olhar essas máquinas que fazem isso daí, o disquinho entra transparente e sai depois já dentro da caixinha lacrado. Entendeu? Mas faz sentido, deve ser o mesmo processo igual de um jornal, uma revista, um negócio assim, que tanto que é imprensa, porque é justamente esse método de imprensa. Eu sou totalmente ignorante sobre isso, eu posso estar falando uma extrema bobagem aqui, mas o que eu entendi é que a prensa, ela não é gravada com um laser que nem é no computador, no caso de um disco gravável. Aí. Tanto que a qualidade da gravação no computador e tudo, ela é muito aquém, né, da qualidade da gravação original. Enfim. Então tá. Já que a gente entrou nessa questão da internet, da pirataria de internet, coisa tal, dos jogos, enfim, vamos falar sobre a questão do que é pirataria ou não no meio digital, né? Foi um assunto que a gente teve aí em off. Então eu gostaria de um por um, a gente só dar a opinião do que tu acha que é e o que não é. Vou começar aqui pelo JP, pra botar ele na fogueira. Tu tem um emulador, só tem um emulador na tua máquina. É pirataria? Não sei. Tu não. Pronto, sabe. Próximo. Ter o emulador. Não, cara, o que dizem é que o emulador, por não ser, na verdade, um hardware como o original é e tal, tem algumas sacanagenzinhas, mas... na verdade você está pagando ali por um software que simula um hardware que você deveria ter adquirido para jogar aqueles jogos, né? Então eu acho que o emulador é sim pirataria também. Tá, então vou repetir a pergunta. Tu só ter o emulador no teu computador é considerado pirataria? Com certeza. Tu acha que é? Eu acho que não, sim. Não, acho que se não tiver as ROMs, acho que não é pirataria, não. Só se tem atém emulador, a pergunta, por favor, senhor Flávio. Manuel, não é isso? Flávio, se tu tiver um emulador no teu computador, é pirataria? Cara, só o emulador sem as ROMs, eu acho que não é pirataria, não. Edu? Não, cara, não é pirataria. Fernando? Pra mim também não, sem as ROMs não. Eu tenho a mesma opinião. Se eu tenho só o programa pra executar jogos de qualquer plataforma, ele não é uma pirataria. Até porque eu posso ser um criador de games que rodem naquela plataforma e testar ele com um emulador. Tipo, hoje eu posso querer fazer um jogo de PlayStation, por exemplo, né? Pra saber se ele roda no PlayStation, eu posso usar um emulador. Ele é só uma ferramenta. O que não... Eu discordo um pouco, cara. Tudo bem. Aí agora vamos pro segundo... Agora vamos pro segundo... Somos civilizados, né? Tudo bem. Tudo bem. Agora vamos pro segundo ponto. Se com esse emulador... eu rodar um game do qual eu não tenho, não possuo, é pirataria? Já sei a do JP, se sem ROM é pirataria, com ROM, obviamente é pirataria pra ele também. Pra mim, é óbvio que é uma pirataria. Alguém discorda? Não. Eu acho que... Eu concordo que é pirataria, eu só acho que não é no caso que tem um esqueminha que um determinado software, depois de um tempo, um negócio assim e tal, ele vira abandonware. E nesse caso, você não precisa pagar nem nada e tudo, ele vira tipo free. Vira domínio público, não é? Isso, tipo isso. É pra qualquer mídia, não é só pro software. Ah, ok. Eu sabia do software porque eu sei que tem joguinho que tem um site que reúne esses jogos. Tu quer um exemplo? O que a Disney faz com esse Cinderela, Branca de Neve, Sete Anões, isso tudo já é domínio público. Não é da Disney. Sim. Não é da Disney. Eu posso hoje pegar e fazer um filme da Branca de Neve e os Sete Edus. Né? Entendeu? Pode. Todos os anões maconhados ali. Eu posso fazer se eu quiser. Posso fazer do Frankenstein, do Drácula. Eu posso? Inclusive, a Disney pirateou o Kimba, o Leão Branco, vou fazer essa denúncia aqui, e transformou no rei. Caraca, tu já tá uns 4 anos atrasado, essa denúncia já foi feita infinitamente. Inclusive, segunda-feira agora saiu isso daí de novo. Pô, mas é o cast pirataria, né, cara? Se a gente não falar... Tá certo. É a maior pirataria aí da Disney, é o Kimba, exatamente. E o Kimba é muito melhor que o Rei Leão, aí, ó. Digo isso de passagem. Pra quem não ouviu dizer isso pela décima vez, você tá escutando agora. Então, assim, ô JP, pra mim, o software emulador, ele é só um software, cara. Ele é só apenas uma ferramenta. Não necessariamente... Ter ele, tu tá cometendo um crime, tu não tá fazendo nada com ele. Agora... Então vamos usar aqui o mesmo exemplo que você pro falou. Pro que tu usa ele, aí é diferente. Se eu... Inclusive, eu vou te dizer uma coisa. Se tu detém a mídia original daquele jogo, tu pode emular ela sem problemas nenhum. Tu não tem consequências, viu? Então, mas da onde que veio essa história? De site de ROM, porque não tem essa lei não, cara. Tem não, essa eu lei? Acho que isso é da lei sim, cara. Mas qual lei? Que eu nunca vi, eu procurei pra caramba e não achei essa lei. Assim, a lei que diz que emulação é crime. Então, mas olha só, deixa eu só falar do emulador, que eu acho que foi um pouco aberto. Pois não, para. Se você tem um software emulador no seu computador, e vamos supor que você tem um PlayStation 2, tá? Um emulador de PlayStation 2. Se você botar um disco, mesmo que original, na tua gaveta do PC e emular, você não tá cometendo pirataria? Então, não é pirataria também? Sim, o emulador? Não é também. Ele é pirataria por eu estar jogando o jogo de Play 2. Aham. Né? Agora, se eu possuo esse jogo de Play 2 original, pelo que tu falou ali, pela lei dos emuladores que eles mesmos criaram, não é crime. Não, mas a primeira pergunta que eu fiz não é se tu vai rodar um jogo. É ter o software. Ah, entendi. É tipo, tem uma bomba atômica aqui. Mas eu nunca vou usar. Não. É mais ou menos por aí, entendeu? Tipo a erva do Edu. Eu tenho ela. Não sou maconheiro porque eu não fumei, entendeu? É. Eu tenho ela, mas não sou maconheiro porque eu não fumei. A questão é justamente o software em si, ele é só um programa. Ele é só uma ferramenta que no momento que tu usa ela indevidamente, aí tu passa a ter um crime. Por exemplo, hoje no Brasil é proibido ter armas. Eu posso ter uma arma aqui na minha casa e nunca ser descoberto, até que eu atire em alguém ou alguém descubra que eu tenha. É que pela lógica do JP, o emulador é o pirata do hardware, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Ele é a cópia do sistema, entendeu? Do PlayStation, por exemplo. Então você não tem um PlayStation, então você não pode rodar o jogo de Play 2 na sua máquina. Será, cara? Será? Entendeu? Porque será? Eu acho que não. Eu acho que... Pela lógica... Eu acho que no caso desse exemplo que tu deu aí, Flávio, a cópia do PlayStation seria o que a Panasonic fez e a CCE fizeram lá com os videogames da década de 80. Exatamente. Então, foi uma quebra de patente, né, pirata? Exatamente. Isso sim seria. Agora, tu criar um programa que executa a mesma função que um aparelho, não considero que isso seja uma pirataria. Entra naquele caso igual o negócio que a gente comentou do Uber e essas coisas, saca, velho? Você não pode patentear o serviço. Então, executar games não é uma exclusividade, tá ligado? Você não pode... Não. Teoricamente é sim, Edu. Não. Executar games é uma particular... Executar jogos de Play 2 é uma exclusividade do Play 2. Ninguém mais pode fazer isso. Tem até em caixa do jogo assim, para uso exclusivo no... Aí tem um console escrito. Exato, Edu. A questão é a seguinte. Eu acho que aí tu... Eu digo, tu deu o exemplo da pirataria. Eu digo no sentido assim, você executar game. Então, por exemplo, você pode ter o console da Sony, da Microsoft, da Nintendo, não sei o que, cada um com a sua mídia e coisa e tal. Então você não pode impedir que tenha um programa pra você rodar games. Aí, ok, ele vai rodar games semelhantes ao do PlayStation 2. Aí pode até, talvez, entrar nessa questãozinha do coisa. Exato, porque é o seguinte, você pode, igual você falou, usar como ferramenta pra desenvolver um jogo pra PlayStation 2. Sim. Entendeu? Então... É, de maneira inadequada, no caso, né? Porque se eu quero realmente fazer um jogo de PlayStation 2, eu tenho que entrar em contato com a Sony e ela, ou comprar o lugar, eu não sei como é que é a política que eles fazem lá, ou receber um kit de produção de games para PlayStation 2, que hoje parece que é assim que funciona. Um kit de desenvolvimento, é isso mesmo. Isso, kit de desenvolvimento. E aí tu produz jogos para aquele console, entendeu? O emulador, não. O emulador é algo totalmente fora desse conceito, entendeu? É algo completamente à parte, entendeu? Não é, ou não acho que seja proibido criar o software, mas eu acho que no momento que tu coloca ele em atividade, torna-se pirataria. No caso, se tu rodar um jogo, tu tá cometendo um crime de pirataria por rodar aquela mídia, e talvez, aí é uma opinião minha, talvez, mesmo que tu crie um jogo e rode ele no emulador, aí entra o que o JP falou, que tu tá emulando o desenvolvimento do aparelho, o que foi desenvolvido só pra rodar no aparelho, ou seja, tu poderia criar o jogo e o jogo rodar no teu Play 2, não em outro local a não ser no Play 2. Talvez aí se encaixasse no que o JP falou. Não sei se ficou um pouco confuso ou não. Eu não entendi o que ele falou. Aí, mas ao contrário também é pirataria, né? O cara que baixa o negócio e bota no videogame. Não, mas aí já é óbvio, né? Não precisa muita discussão pra isso. Não, porra, que teve a discussão lá no... Não, grupo, mas, né? aí é outra questão que a gente vai entrar em discussão agora. A distribuição pra vocês é considerada pirataria? Digamos que... não digamos nada. Distribuição de qualquer mídia. Games, filmes, séries. Eu vou lá, eu assisti, eu paguei a minha TV a cabo. Ou meu streaming. Gravei e distribuí na rede. No torrentão do mal. Uhum. É pirataria? É crime? Entra no conceito de pirataria, mas acho que o pessoal só pega muito quando você lucra a partir disso, né? Uhum. Não, a lei... Não, eu estou excluindo o lucro, apenas o compartilhamento na rede. Então, a lei, o texto da lei diz que o compartilhamento é criminoso. Aham. Uhum. É porque aquelas pessoas ali que vão consumir, elas estão deixando de comprar das pessoas que detêm o direito, né? Então você tá dando prejuízo indiretamente pro detentor dos direitos. É, no caso do filme que ele foi lançado, se a pessoa não comprar, como é o caso do Edu, que aluga o DVD original, querendo ou não, ele tá pagando um imposto ali. A pessoa que baixou o filme que foi disponibilizado lá não tá tecnicamente pagando nada pelo filme. Uhum. É. Então, compartilhamento é pirataria, mas... Entra naquele negócio, né, da burlagem da lei no começo, né? Antigamente o cara falava, eu não tô pirateando, só tô compartilhando o que eu tenho. Não tô vendendo, tô lucrando, né? Tô lucrando, entendeu? Netflix tem o negócio de compartilhar as telas lá que você compra, mas tem uma galera que compartilha com os amigos, com parentes. E aí, será que é considerado pirataria também? Sim. Mas eles mesmos já falaram que não se importam com isso, né? É, mas não deixa de ser pirataria. Porque no PlayStation... Porque o compartilhamento de tela ele não especifica assim... Ah, tu pode assistir aqui lá em São Paulo, e no Rio Grande do Sul, São Paulo e na Bahia. Sabe? É óbvio que isso que a pessoa está burlando a política da empresa. Então, mas alguém levantou essa bola aí há um tempo atrás e a própria Netflix se manifestou dizendo não tem problema não, pode usar aí com os teus amigos e foda-se, entendeu? É, mas não deixa de ser pirataria, porque a Netflix não é a única que detém esse modelo, entende? Ah, sim. Tô falando entendeu? Bem, entendeu? Não é ela que determina as regras desse modelo. De compartilhamento de tela. O padrão é, compartilhamento de tela é o seguinte, eu estou na minha casa assistindo a Netflix, a minha esposa ou no quarto dela ou no trabalho ou na viagem, ela está assistindo Netflix com a mesma conta, mas a minha esposa ou meu filho, é quase como uma coisa familiar. Se for com um amigo... Eu acho que já foge um pouco, entendeu? Mas aí a política da empresa, se a Netflix diz que tá tudo bem, tranquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso atualmente, sobre compartilhamento de conta. Eu tenho um Xbox One e eu resolvi adquirir um segundo, né? Por causa que a maioria dos jogos que a gente tem vontade de jogar, eu e a minha esposa, são single players. Eles não têm mais telas divididas e coisa e tal. Ah, pensei que você ia pegar outro pra dar um pro Flávio. Tipo Resident... vai nessa. Tipo Resident Evil 5 e 6, né, do que a tela é dividida, então a gente consegue jogar no mesmo videogame com outra pessoa, né? Uhum. Maneiro. Então, por exemplo, a gente quer jogar PUBG, que é o Battle Royale lá, e só dá pra um. E aí o que acontece? Eu decidi comprar um segundo videogame, e aí no segundo aí joga eu e ela ao mesmo tempo junto. Aí eu fiquei sabendo que as pessoas dizem, dá pra jogar o mesmo jogo em contas diferentes com compartilhamento. Eu perguntei como é que é isso. Tu faz assim, tu bota, joga lá, eles explicaram o modelo lá, que eu não vou dizer aqui o que é, que não é o caso. Eu com medo de ser banido da live, porque, querendo ou não, são 10 anos de conta. Então, imagina tantos jogos e coisa e tal, perder tudo por causa desse tipo de coisa, né? Então, eu entrei em contato com a Microsoft e perguntei, se eu tiver na minha residência dois aparelhos e eu posso jogar o mesmo jogo nos dois aparelhos, eu comprando o jogo uma vez, e eles me afirmaram que sim. A Microsoft permite dois aparelhos. A Sony, na época do Play 3, permitia até 5, depois eles baixaram para 3. Agora eu não sei se é. Se agora ainda são é. Dois. São dois. Dois. Uhum. Ou seja, aqui na minha casa eu compro um jogo e jogo em dois aparelhos. Não é pirataria. Entendeu? A própria empresa permite que eu faça isso. Não é, é family sharing, que eles chamam. É, exatamente. Assim. Agora, tem muita gente que burla isso, fazendo o que vocês disseram, o amigo. Aí eu tenho pessoas que eu conheço que compram um jogo com um amigo paga metade, ele paga metade, e aí o amigo loga a conta lá dele lá em outro lugar, na puta que pariu, e aí eles fazem assim. Eu acho que aí a pessoa já tá burlando o sistema, entendeu? Ela tá se aproveitando, mas aí eu acho que é um jeitinho brasileiro, tá ligado? Sempre ter vantagem em tudo. Entende? Mas... Uhum. E a questão da pirataria que é o caso, do... É, que é o caso do Play, né? Que quando era disponibilizado no Play 3, que era 5, ele viu que começou a bagunçar muito com um monte de gente, aí vamos cortar isso aí. É, exatamente. Aí a pirataria da distribuição, principalmente em torrent, eu acho que não tem muito mistério, cara. Pô, se tu não tem o game, tu não comprou, tu não pagou, tu tá usando crack no troço, é óbvio que é pirataria. Aí surgiu uma questão muito curiosa no grupo nosso, que uma pessoa... Como é o nome do aparelhinho, Flávio? Everdrive. Everdrive. O que é o Everdrive? É um cartucho de Super Nintendo ou de Mega Drive, tem pra algumas plataformas. Tem pra quase tudo, cara. É, que tu coloca um SD, um cartão SD cheio de ROM e joga todos os jogos como se tu tivesse todos aqueles jogos. E aí, não é pirataria isso? É, pô. Porra, e digo mais, até porque hoje em dia muitos desses jogos são comercializados, por exemplo, cara, tu compra no teu celular, tu compra no PlayStation, o que for, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, sim. A Nintendo ela coloca o Virtual Console, que é com jogos antigos, então assim, não dá nem pra dar aquela desculpa de, não posso mais comprar o jogo hoje em dia, porque ele tá disponível, né, grande parte. É complicado, tu ter o Everdrive não é pirataria. É apenas uma caixinha que se tu nunca usar, Só um recurso. É só um recurso. Por videogame. É. Mas, porra, desde o fato que você vai lá, bota seu cartãozinho de memória no computador, joga as ROMs pro cartão SD e depois bota no Everdrive, já é pirataria. Já. Lógico, eu acho que nesse caso aí também, o Everdrive, ele tá fazendo o mesmo papel do que vocês falaram. Do emulador. Aquele cara que só baixa, não, aquele caso lá, do cara que só distribui. Mas ele não tá ganhando nada com isso, entendeu? O Everdrive tá sendo esse papel aí desse mesmo cara. É. Não, e o Everdrive ainda é pior, por causa que ele tá lucrando com aquilo. É. Ele não tá lucrando diretamente com a comercialização, ou qualquer coisa assim, ou distribuição das ROMs, etc. Mas ele tá ganhando por permitir que esse que caminho seja feito. Que seja usado, exatamente. Uhum. Exatamente. Então, hoje em dia que tem os controles de arcade que tem o Raspberry dentro e pô, você é pirataria pra caraca, pô. Não é? Exatamente. Mas é... Se a Polícia Federal chega na casa do maluco, ele fez... Na casa dele tem uma pilha de filme que ele copiou. Gravou e copiou. Ele nunca vendeu, mas ele tem. Pra que que ele... É pra consumo próprio? Porra. De filme? É lógico, independente do que, né? É pirataria, porra. É. Não, até quando você bota um DVD lá de filme, vem escrito assim, é proibido cópia, reprodução, isso aqui, lugar público, blá, blá, blá, blá, já avisa tudo logo de cara. É, inclusive pra uso doméstico. Uhum. É proibido. É, porra, não pode. É. E, aí, o... e ainda recebe o troco em bala. Né? Aí, Edu, achei a vinheta. Então, aqui detém. Ah, é. Que detém aquele negócio que eles falam, se você tiver uma cópia original, o que você tá copiando pro seu computador é um backup só. Mas você tem que ter o original. Se você não tem o original... É, o problema é quando tu tem o original e distribui a cópia. Sim, sim, sim, também. É, porque porra, você pode distribuir a complicado. Cópia. Aqui, mas, segundo, né? O que eles falam, assim, você tem que, você pode fazer uma cópia pra você não correr o risco de perder alguma coisa assim, mas pra você. Quem que fala isso? Da lei, segundo a lei. Que será, cara? Que eu acho que não, hein? Eu acho, cara, que não faz muito sentido. É, a lei é muito ambígua, porque ela fala que qualquer coisa que gere fins lucrativos diretos ou indiretos. Então, aquele caso, mesmo que você faça uma copiazinha ali, coisa e tal, aí você vai e empresta para um amiguinho... Não, mas aí eu nem falo isso, eu quero dizer o seguinte... Não, mas olha a situação, aí você empresta para um amiguinho, coisa e tal, sim. Ah, não, pode ficar para ser de presente. É, você não lucrou nada com isso, mas então, você mas, deu para uma pessoa. Não, mas a distribuição também é crime, né? Então, mas é considerado um lucro indireto, entendeu? Da pessoa que recebeu, no caso, né? Isso. É um prejuízo pra empresa. Então, é uma prática criminosa de qualquer forma. Entendi. O que eu queria dizer é o seguinte, Fernando, isso eu acho que não faz muito sentido pelo seguinte, cara. Porque mesmo quando tu tá fazendo um backup, que nem tu tá falando, ainda assim tu tá se beneficiando de uma maneira, sabe de qual maneira? Por exemplo... Tu tem algo que é insubstituível. Não tem como fazer uma cópia, por exemplo. Digamos que tu tenha a chave da tua casa. Tá? A chave da tua casa. Tu não tem uma cópia da chave da tua casa e tu não fez. Tu perdeu a chave da tua casa. O que que tu tem que fazer? Tu tem que chamar um chaveiro pra ele ir lá. Ou trocar a fechadura ou abrir ela de alguma maneira. Criar outra chave, entendeu? Correto. A mesma coisa é essa mídia. Se tu criou um backup... E tu extraviou o original, tu tá se beneficiando porque tu já tem uma cópia. E tu nunca vai comprar outro, se tu quer muito. Tem um filme lá do Mad Max, tu gosta muito daquele filme. Tu tirou uma cópia, tu não vai comprar outro se tu perdeu ou extraviou o original. Tu vai ficar com a cópia. E da cópia, tu vai tirar outra cópia. Entendeu? Então a empresa conta também com, talvez, com esse tipo de coisa. Ó, o cara extraviou, perdeu, ele vai comprar outro. Não tô falando só de filme, né? Eu tô falando em geral, qualquer coisa. Não, mas é isso mesmo, cara. O livro ficou muito velho, a pessoa vai comprar outro. Exatamente. Né? Exatamente. Não, tu não vai lá na Lan House e xerocar todo o livro, colorido. Folha por folha. Folha por folha. Entendeu? Isso também é pirataria. Então, o Senhor dos Anéis tá ferrado. Game of Thrones, então. É, porra. Então eu acho que a pirataria, ela é muito clara em muitas coisas. Aí entra outros conceitos. Muita gente acha que a pirataria é uma maneira de burlar a falta de condição, os altos preços, isso e aquilo outro. Cara, assim, eu não sou santo. Eu uso pirataria até hoje, muitas coisas, assim, bem menos, mas uso. Mas eu tento o máximo evitar, porque eu não quero que aquelas empresas acabem, entendeu? Talvez a Sega tivesse uma sobrevida de consoles se dos 10 milhões de aparelhos que ela vendeu, todo mundo comprasse Shenmue, mas não. Só alguns compraram e eu acho que 5, 10 vezes mais piratearam o jogo, né, não é? Eu nunca vi um Shenmue original. Os que eu tive, todos foram piratas. Cara, eu nunca vi um jogo de Play, cara, original, cara. É. Eu nunca vi nenhum Dreamcast, imagina um jogo de Dreamcast. Eu já vi o Dreamcast original com jogos e já vi o jogo de Play 2 também original. É aquele caso, Team Blue, a pirataria é uma faca de dois gumes, né, cara? Porque ela também não é só ruim, não é só prejudicial para as empresas, saca? porque teve muita empresa que ganhou mercado no Brasil ou que resolveu investir no Brasil e coisa e tal, porque a pirataria permitiu, saca? No caso do Play 1, do Play 2, foi isso, né? Foi um fator que fez o Brasil virar um mercado de games em potencial, né? Hoje é o terceiro maior mercado de games do mundo. É, porque assim... Pede pra Japão e Estados Unidos. É, muito do faturamento das empresas nem sempre é por causa dos consoles, mas o faturamento do percentual na venda de games de outras empresas pra aquele console deles, né? Sim. Mas o Play 1 e o Play 2 no Brasil deu muito mais lucro por causa dos aparelhos, porque jogo ninguém comprava. Né? Mas eu digo assim. Imagina a Sony olhando os números lá. Qual o país que mais comprou Play 2 no mundo? Tá lá, Brasil. 200 milhões de cópias de Play 2. Só no Brasil. Tinha 150 milhões de brasileiros, mas 200 Play 2 vendidos. E aí, quantos jogos? 10 mil. Lá pra Sony, cara, tirando os jogos dela, ela tava, no começo ela tava cagando pra isso, né? O lucro dela tava vindo no console, então... Não. Tu te engana. É que, assim, é que o Brasil não estava nessa contabilidade. É que os outros países, apesar de existir pirataria, o pessoal comprava jogo original. Dava muito lucro também no jogo original, cara. E outra coisa, porque a gente não comprava o jogo original, não quer dizer que o resto do mundo comprava pirata também. E outro detalhe, não tinha console Sony original no Brasil. Então, todo console que entrava no Brasil contabilizava a venda de um console original em outro lugar. É, ou era exatamente. Direto nos Estados Unidos, ou era em algum outro país da América do Japão, Sul. Do Japão, entendeu? Mas contabilizava a venda lá pra eles. O que a pirataria fez foi o seguinte, fez as empresas enxergarem que o Brasil é um grande consumidor de games, entendeu? Sim. Aí... Com o PlayStation 3 e a Microsoft, acho que já veio antes com o Xbox normal, né, o primeiro. Sim, sim, é porque veio simultâneo com o Play 2. Não, a produção no Brasil. O Xbox 360 foi produzido no Brasil. Foi 360 primeiro, na verdade, ele não é produzido, nem hoje, né, nem o Sony, ele não é produzido, ele é montado. Ele é só montado? Ele é só montado. Pra diminuir custos, né. Ah, mas assim, a empresa resolveu dar o suporte no Brasil, sim, sabe? Tem suporte, o console é oficialmente comercializado pela empresa dentro do país. Sim. Coisa tanto que o Play 2 e o Play 1 não era. Exatamente. Hoje, por exemplo, a Nintendo ainda não faz isso no Brasil, sabe? Ela ainda não comercializa oficialmente aqui dentro. Então, tanto que você comprar uma coisa Nintendo hoje é muito caro. Entendi. Então a galera compra. A pirataria também tem esse viés. Muita coisa a gente só conhece. Só tem acesso mesmo de fato por causa da pirataria, porque não tem outra forma de você ter acesso àquilo. Quantos animes a gente não conheceu porque a gente teve fansubs aí que colocou legenda, disponibilizou na internet e a gente baixou. E até hoje, se a gente quiser procurar em qualquer canal de streaming oficial no Brasil ou canal que passa desenho no Brasil e tudo, a gente não vai ver o desenho porque simplesmente não tá no catálogo, velho. Uhum. A única forma até hoje ainda é essa, pirata. Mas e não. Se o desenho passa em TV aberta, é pirata também, mesmo que tu tenha visto pela internet? Ah, não deixa de ser, né, cara? Se você não viu na hora que passou, no canal que passou, baixou depois, é pirata. Só se não, você... mesmo. É aquele caso assim, igual, por exemplo, Netflix. Eu vejo muitas séries que tem na Netflix, mas eu vejo as temporadas atuais pirata. Mas mesmo assim, eu pago a minha mensalidade lá bonitinho pra Netflix. Mas não contabiliza essa audiência. Por quê? No servidor da Netflix. Porque eu vi pirata, não tem na Netflix ainda. Tem série que passa num canal nos Estados Unidos antes de ser disponibilizado na Netflix, entendeu? É. Aí ele baixa o pirata. Não, mas, igual, por exemplo, tá, mas eu já tô não, vendo... Não, mas peraí, eu entendi o que tu quis dizer. Tu assiste Flash, isso. Temporada atual lá isso. Onde tá sendo transmitido... Mas isso. Tu sabe daqui 2 anos vai sair na Netflix, por exemplo. Isso. Tá, e se não sair? Não, não. A pirata. Não, pô. Tipo assim, eu sei que a série é do catálogo da Netflix, pode vir a sair. Eu vejo pirata do mesmo jeito. Mas e se não sai? Mas eu pago a minha mensalidade lá da Netflix. Mas tu sabe que... Não, mas tu não tá prejudicando a Netflix, tu tá prejudicando o canal, a Warner, né? Então... É, também. É porque a Warner... Tipo, a Warner assim, passa. A Warner, ela recebe... A Netflix paga pra ter no catálogo dela a série pra Warner. Tu sabe ela... que isso que tu tá fazendo é errado, né? Tu não tá tentando se justificar, mas tu tá... Não, só é justamente isso que eu tô dizendo. Não deixa de ser pirataria. Mesmo eu pagando a minha mensalidade bonitinho aqui, coisa e tal, não deixa de ser pirataria, porque não contabiliza pra Netflix isso, entendeu? Ou pra Warner, ou pra outra empresa. Esses pirateiros que gostam de se justificar, né, cara? Mas caralho, velho, é porque vocês me interromperam no meio do argumento. Tava querendo falar justamente isso que eu faço. É pirataria, não deixa de ser pirataria. Mas tu tá tentando justificar dizendo que paga pra Netflix. Foda-se, Netflix. Não, eu tá não prejudicando tô a Warner, não é a Netflix, caralho. Não é tentando justificar, é tentando mostrar que, tipo assim, é igual a gente tava comentando mais cedo. Você falou, né, de você fazer o backup, aí você não vai comprar o novo, você tá pirateando do mesmo jeito e coisa e tal, porque tá se aproveitando. Esse caso é semelhante, é outra forma de você fazer a mesma coisa, entendeu? Entendi. Posso dar o troco em bala? Então tá, então, pessoal, vamos encaminhando aqui pro final, né, infelizmente o tempo é... Talvez a gente possa voltar em algum outro cast para falar do mesmo assunto, porque é um assunto extremamente tenso e comprido demais. Aí vamos piratear o assunto em outro cast. Vamos torcer para ninguém gravar esse cast e distribuir em MP3. Que não contabiliza os downloads, né? Então vamos para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Cara, pirataria é isso aí, né? É um mal que não vai acabar, não tem como extinguir. Enquanto houver essas questões sociais que a gente tem ao redor do mundo, isso vai continuar existindo, é fato. Mas também ela não é só um lado positivo, ela também tem esse lado negativo, como a gente comentou em alguns pontos e tal. Mas fica aquela dica, se você tiver a possibilidade de consumir através de vias legais, faça isso, ajude os produtores de conteúdo, seja qual conteúdo for, porque é importante para gerar mais conteúdo. Agora, se não tiver como você acessar isso de forma legal... Você pirateia mesmo, que pelo menos você vai falar pro produtor de conteúdo lá, falar, ó, eu tô aqui, tô consumindo seu trabalho, pensa em mim. E não esquece, de pegar teu troco em bala. E pegar o troco em bala. Okay. Flávio! Cara, é um assunto que rende muito, cara. Mas é essa parada que o Edu também pontuou, cara. É um bom... entre aspas, da pirataria, é que abriu a gente a uns universos que a gente não teria como por vias legais, entendeu? Mas a gente sabe que é errado. Então fica nessa, cara. É uma faca de dois legumes, que nem o outro falou. Fernando! Cara, é o que todo mundo pontuou, cara. Tem a parte boa, a parte ruim. É um assunto que rende muito, tem muito... o que falar. Não, se tu levar a pirataria ao pé da letra, não tem parte boa não, viu? Não, com certeza, né? Mas é assim, que nem no caso que a gente falou anteriormente do videogame, ele teve uma divulgação muito grande, principalmente no Brasil, né? Mas, como pontuaram, se tiver a oportunidade de ter como usar o original, cara, opta pelo original, cara. Então, gostaria aqui de agradecer ao meu querido amigo JP, dizendo o seguinte, cara, muito obrigado por comparecer aí, por disponibilizar o teu tempo para gravar com a gente hoje à noite, e agora fica aí o espaço para te fazer aquele jabazinho maroto, para convidar o pessoal a consumir todo o conteúdo lá da Warp Zone. Certo? Certíssimo, cara. Pô, muito obrigado aí pela oportunidade de falar abobrinha aqui junto com vocês. Foi um papo muito bacana. E quem quiser consumir mais um pouquinho mais do que eu faço, eu trabalho lá na Warp Zone. Ela é uma editora, ela trabalha com revistas, livros, mas ela também tem a parte dela que faz os podcasts, né? Eu sou responsável por essa parte lá. Inclusive o Neilson participou do nosso último Warpcast, que foi sobre o jogo Goof Troop, lá do Super Nintendo. Ficou bem maneiro também. Então quem quiser conhecer, é só dar um pulo lá em warpcast.com.br para conhecer o Warpcast, que é o podcast, e o warpzone.me para dar uma olhadinha lá nas publicações. Olha aí, eu me lembro que a primeira vez que eu vi falar no Warp, na Warp Zone, foi o Neilson me mostrando duas revistas que ele ganhou lá da editora. Se eu não me engano, era do Mario, e eu não me lembro se era do Sonic, a outra eu não me lembro qual era. Mas eram sobre videogames. Eram duas revistas que ele ganhou. Fez vídeo no canal dele sobre as revistas que ele ganhou. E desde então eu senti uma grande simpatia aí pelo Warp. E aí depois descobri que tinha podcast. E entrei no grupo, conheci o JP lá. A gente trocou uma ideia e olha aí, hoje ele tá gravando o MachineCast com a gente. Hoje a gente tá namorando à distância. Boa! Que delícia, cara! Só falta tu vir pro sul aqui agora. Mas já estamos no Rio, os dois estamos no Rio, né? É verdade, tu aí no Rio, cara. E eu aqui no Rio. Mas valeu, brigadão, cara. Então tá. Então, pessoal, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será, Spider, que alguém vai piratear esse cast e distribuir na rede? Olá a todos, e quem ficou aqui foi o Spider Pirata. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machiners de todo o fluxo temporal! Eu sou o Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E junto comigo hoje, Fernando 3D! Fala galera, vamos gravar aí uns e-mails aí que dessa vez estão de parabéns, viu? Veio umas muralhas legal, hein? Né, rapaz? Hoje a gente tem uns e-mails, como o Fernando já falou, e a gente tem uns e-mails grandinhos. Temos mais de um e-mail, coisa boa, tem um tempinho que isso não acontecia. Oh, muito tempo. Né? Então vamos cortar as enrolações aqui, vamos começar pelos e-mails. Fernando, pode começar lendo o primeiro pra gente aí. Então, o primeiro e-mail aqui é do Rafael HC Barbosa. Ele fala sobre o cast Brincadeiras de Criança, né? Ele fala, buenas noites, capaz de eu não escrever dessa vez, ou como dizia na minha terra, tchê, não entendi. Que eu queria. Xé! Que eu queria deixar passar. Que eu ia deixar passar. A fim de não deixar o cast acabar, vou escrever agora e sempre, ó. Olha, isso é bom. Opa! Ó, pelo menos um e-mail já estamos garantidos, hein? Vamos lá. Gostei do cast, mas o ponto alto, além das histórias tristes do Flávio, foi a trilha sonora. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Da clássica banda. Trash, molejo, ô louco. Molejão, velho. Não é, mas molejão é trash não, pô, fala isso não. No sudoeste do estado de São Paulo, Brincadeira de Taco era esse o nome mesmo. Aqui onde eu moro, agora se chama Betty. É, eu nunca joguei com esse nome. Nem sabia. Assim como o Flávio, fazia parte da parcela mais pesada da infância, então não gostava de brincadeira que tinha que correr. Tamo junto, tamo junto. E quanto a bombinhas de caixa de correio, talvez o vizinho chato fosse eu. E quanto a furar bolas, eu furava mesmo. Paulo, pi, dos incomodados. Não vamos colocar palavrão, né, meu amigo? Por favor, né? Eu não tenho essas histórias tristes de criança porque eu brincava dentro de casa com brinquedos a pilha. Aí, ó, riquinho. É. Soltava pipa no elevador, no ventilador lá, ó, tá vendo? Ai, ai, ai. Eu jogava Mega Drive 3DO, ó, era rico, hein? Como o dia é todo. Eu ficava no 486DX2 jogando Wolf 3D e Doom. Mano, o cara é rico, cara. É rico mesmo, velho. Mas valeu aí, Rafael, aí pelas lembranças aí da sua riqueza, né? E valeu pelo e-mail aí. Mande mais, por favor. Valeu aí, Rafael. E temos aqui também um e-mail do Thiago Ramos Melo, que mandou um e-mail aqui sobre o Saudades Leslie Nielsen. Que ele manda aqui o seguinte: salve viajantes do tempo e espaço da comédia, relembrando um dos grandes nomes do humor e que fez alegria nas nossas tardes semanais, o grande cabelo branco e velho comédia Leslie Nielsen. Acho que poucas pessoas conheciam a carreira dele antes do Apertem os Cintos, o piloto sumiu. Um cara mais sério e pinta de galã. E claro, com cabelo preto. Mas conheci ele pela trilogia do Corra que a Polícia Vem Aí, fazendo o grande Frank Darabin, solucionando os melhores casos sempre com aquela pitada de loucura que ele tinha atuando. Quando falaram do Creepshow, eu vi uma parte do filme zapeando na televisão paga durante o trabalho. Na época, tinha um quiosque de uma operadora que deixava uma TV ligada para nós ficar assistindo. Claro que não tinha movimento à noite na loja. Eu fiquei chocado quando vi ele mais novo, apesar que a diferença desse filme pro primeiro Corra que a Polícia Vem Aí era de 6 anos. Outra descoberta foi com Apertem os Cintos, que também vi zapeando em casa num corujão da rede Plim Plim, fazendo o papel do médico. Foi um cast de grandes saudades desse grande ator que fez muito mais que atuar e ser uma pessoa importante pro seu país. Chocado também ao descobrir que ele é canadense. Parabéns pelo cast e, claro, pelo convidado fora de trilha do Renan. Até a próxima e vida longa, boa comédia. PS, Fernando, que se cuide. Será que sua vaga está ameaçada depois desse cast? E ao Renan querendo roubar a cena, se fingindo de esquecido e tentando tirar o brilho do host. É isso aí, ó. Vai brincando. Machine, o Cast of Tretas não existe, mas tretas no Machine estão sempre rodando. Sempre tem umas tretas aí. É. Brigadão aí, Thiago, que tá sempre mandando uns e-mails aí pra nós. Continue mandando, cara. Não para não, para não. Manda aí. Fernando, temos mais um aí, né, cara? Então, temos um e-mail aqui de, acho que um ouvinte novo aí, que apareceu na podosfera aí e caiu na casa do Machine, que é o Flaviano, né? O que é Flaviano, @Mendes. Então, ele diz aqui, parabéns. Até pouco tempo não sabia nem o que era podcast. Aí, ó. Assistindo ao Tokudok no YouTube, ouvi uma parte de um podcast em que o Danilo participou. É, MachineCast 119, Os Grandes Vilões do Tokusatsu. Rapaz, puta merda. Que coisa legal. Depois disso, só ouço podcast. MachineCast para ser exato. Racha o bico. Hoje, qualquer tempo livre, corro para ouvir. Bora para maratonar o Machine. Aí, ó. Parabéns. Olha só. É. Valeu aí, Flaviano. Bem-vindo, cara, aos ouvintes aí do Machine. Que aí, maneiro que Machine. Você curtiu. Um abraço aí de novo pro Danilo, que é um cara maneiríssimo. Já gravou com a gente aí 2 vezes já o Machine Cast. A primeira vez eu, infelizmente, não pude participar, mas esse dos Tokusatsu aí eu tava. Um grande abraço aí, Danilo. Quem puder lá dar uma conhecida no canal dele, que é super maneiro. Isso aí, dá aquela força lá. E vamos aqui pra sequência, um e-mail do Anderson Costa, que mandou pra gente aqui uma pequena muralhinha referente aí aos casts 129, 130 e 131. Ele já emplacou triple kill aqui de uma vez. Né? Emendou. E ele diz aqui o seguinte, boas galera, eu estava atrasado nos casts devido a uma nova etapa na minha vida, e que exige mais responsabilidades e, consecutivamente, mais tempo. Mas nunca vou abandoná-los. E como um bom guerreiro que sou, dei aquela pequena maratonada, porém, vou dividir em 2 e-mails. Sobre o cast 129 de fases difíceis nos games, pra mim, a fase mais difícil é a dos porcos lá em cima na nave de Battletoads de Super NES. Ou seja, a primeira fase. Já começa sofrendo já, coitado. Malditos porcos, ficam te jogando pra fora da nave. Pelo jeito ficou só nessa, né? Não saiu. Agora um que eu joguei e não consegui zerar por conta da dificuldade das fases e me fez desistir na época foi Jurassic Park 2, The Chaos Continues. Tem uma fase nas montanhas que era foda pra passar, muitos inimigos dando respawn e pouca vida pra recuperar, pedra caindo e quando achei que não podia piorar, veio uma fase da lava, que também era bem intensa. Talvez hoje eu passe, mas na época foi foda. Sobre o cast 130, Brincadeiras de Criança. Sempre é muito divertido ouvir esses casts, e sempre irá render assunto, pois são tantas histórias. Cara, realmente é muita história. Com certeza. Um cast muito bom. Sobre o cast 131, Sandy Júnior. Assim como o cast de Ayrton Senna, fiquei surpreso por ter gostado, pois o sentimento era de pular, até porque não sou fã da dupla. Grande parte das músicas que tocou no cast eu nunca tinha ouvido, mas foi legal conhecer a trajetória da dupla. Parabéns pelo cast, Edu. E as convidadas deram um show. Parabéns pra elas também. Pô, brigadão aí, Anderson. Que bom que você valeu, gostou. Valeu, Anderson. Valeu, galera. Boas férias de meio de ano pra vocês. Cara, brigadão aí, Anderson. Ele deu esse comentário aí, galera, sobre férias de meio de ano pra nós aí. É porque nós estamos aí num... Pra quem tá acompanhando aí pelo grupinho do Telegram aí, tá sabendo, a gente tá um períodozinho aí de gravações interrompidas aqui do MachineCast. Mas não vai deixar de haver episódios semanais bonitinhos pra vocês aí. Toda segunda-feira tá lá disponível. A gente tem uns episódios aí gravados. A gente vai dar uma paradinha só pra resolver alguns assuntos aí internos. Mas podem ficar tranquilos que estamos vivos, estamos caminhando e cantando e seguindo a canção. É isso aí, caminhando e cantando. Né? E uns recadinhos aqui rapidinhos. Galera, se você mandou um e-mail pra nós e por algum motivo ele não apareceu aqui na leitura de e-mails e comentários, dá um toque pra gente lá nas nossas redes sociais. Pode ser no Facebook, pode ser no Twitter, pode ser no Telegram, no Instagram, onde for mais confortável pra você, porque pode ser que dependendo da data que o seu e-mail chegou, a gente considere que ele tenha entrado na gravação e na verdade ele não entrou, e aí pode, por um vacilo nosso aí, pode ter ficado de fora. Então, se isso tiver acontecido, fala com a gente aí que a gente vai corrigir isso e colocar ele para ser lido aqui no próximo e-mail, na próxima leitura de e-mails e comentários. E um abraço muito especial aí ao All Be Back, que é o nosso padrinho lá. Grande abraço aí, meu caro. Muito obrigado por apadrinhar a gente, acreditar no nosso trabalho do MachineCast. E tamo junto aí nessa força. Valeu. Galerinha, novamente aí, muito obrigado a todos vocês que ouviram o cast, que gostaram dessa baguncinha. Muito obrigado a vocês que mandaram e-mails, que mandaram comentários lá no site, lá nas nossas redes sociais, que têm participado com a gente lá no Telegram. Não se esquece que se você quiser aparecer na leitura de e-mails e comentários, você tem que mandar um e-mail para nós, aí você será lido. E nos veremos aí na próxima leitura de e-mails e comentários do MachineCast. Valeu! Falou, galera! Off Topic. Ah, tá certo, tá certo. Aí, Edu, agora tu fala assim, então tenta me imitar lá pra copiar lá, pra fazer de conta que é cópia. Então, dito isso, vamos para o cast. Então, aí, vamos, Pedro, vai lá. Então, galera, dito isso, vamos pro cast. Tá bom. É bem pirata mesmo, né? Bem mal feito. Bem 3 por 1 real mesmo. Bem 3 por 1 real, nossa. Igual o Spider mesmo. Não, mas o Spider é um nível muito pior. É 3 por 10 centavos. É, 3 por 10 centavos. Então tá, vamos lá. Cara, muito obrigado por ter participado. Imagina, aí com a gente, cara. Obrigadão mesmo. Qualquer coisa aí. Pô, rapaz... Desculpa, o máximo que vai acontecer, nunca mais te chamar pra gravar, só isso. É, então. Ou ele não querer gravar mais. Né? Ou ele cancelar o convite que ele me fez pra gravar com eles lá. Nada, cara. Veio hoje e falou, não, nunca mais eu quero. Ou ele na próxima vez falar que tem que levar o filho na escola às 8 horas da noite. Com certeza, né? No supletivo. Então tá, gente, muito obrigado, boa noite pra todo mundo. Já bem, muito obrigado aí, cara. Gente. Esperamos tu mais vezes aí, viu? Opa, depois vamos combinar de a gente fazer uns crossovers aí, mais. Valeu, valeu, um abraço. Certo. Prazer. Tchau, tchau. Abração, tchau, tchau. Valeu. Até mais. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.